Projeto X Podcast. A mais um Projeto X Podcast. E hoje o tema é novela? Não é isso, Seiji? É, vai, já quer começar a brigar, né? Oh. Ah, não, desculpa, hoje novela já saiu. Cast errado, foi culpa minha. Hoje é o cast de doramas, eu acho. Eu sou Fernanda Fofonca e Hana Yoridango versão coreana é melhor. Ok, eu concordo, pior que eu concordo. Ai, ai, aqui é Cláudio de Agan Dourado e eu sou um podcaster só de passagem. Oh. Como assim? Ô, oh, louco. Ok. Aqui é o Seiji e eu queria ter mais tempo nessa vida, viu? Tem muito dorama que eu queria ver por aí, viu? Rapaz do céu. Somos dois. Aqui é o Juba e minha vida é um dorama e eu canto música de dorama no karaokê. Oi, eu também canto, de alguns. Eu acho que você não é único. Cara, o quê? Tudo. Eu repito a frase, pulou, desculpa, se quiser eu repito. Não, cara, não. Ok, eu tô fazendo uma piada com o cara, ok, não, mas deixa aqui. Ah, tá, a piada foi muito boa, eu entendi. Agora sim, Tutu. Toca a música dos Trapalhões aí, né? Ai, Deus. Enfim, aqui é o Panda e... Aleluia, Chance! Aleluia, Chance! Nossa! Esse dorama é meio gay, mas é muito bom. Ô, porra, Panda. Eu fiz a pose e tudo, hein? É pior que ele fez. Eu estou vendo pra ele, ele fez a pose. Mas afinal de contas, o que é um dorama? Ninguém me responde? Pô, eu vou ficar com essa dúvida pra sempre? Que triste, vou embora. Não, mas vai começar o cast assim do nada? Não vai ter uma integração? Que apresentação? Foda-se a apresentação. Tá bom, então. Eu gosto assim, aí de não um favorece. Foda-se. Eu acho que deveria botar isso no cast. Ué, vocês vão ficar tão sortidos, cara. Mas olha, se for pra responder o que é dorama, é fácil, é novela. Essa é a tradução e tá correto. Viu? Eu acertei e vocês ficaram me tirando. Eu falei que era um cast de novela. Eu estava certa. É, dorama é como o japonês consegue falar drama, né, cara? Principalmente no japonês. A questão é que, tipo assim, tanto as nossas novelas brasileiras como doramas, eles têm a mesma origem que são as novelas de rádio, na década de 20 e 30, quando patrocinadores de sabão em pó patrocinavam essas produções de rádio, e essas produções evoluíram, aqui no Brasil, no caso, evoluiu de produções de Cuba e Argentina, que geraram as nossas produções nacionais, e no Japão evoluiu das novelas de rádio seguiu um outro caminho, seguiu a ideia de adaptação de livros, depois mangás, né, uma coisa mais recente, seguiu um outro caminho. Essa origem tem um nome, né, que é o soap opera, toda essa origem comum, né, por isso que a palavra soap vem de sabão também, né, que é essa parte de quem patrocinava eram empresas de produtos de limpeza. Até porque quem ouvia esse tipo de programa era as donas de casa, né, a gente já disse isso daí. E claro, era continuam o público sendo as donas de casas, né, Panda? Essa piada é só porque eu lavo, passo, costuro e chuleio e prego botão, é isso? Que maravilha. É, mas o dorama mesmo que a gente vai falar são mais essas produções em países orientais, né? Japão, Coreia do Sul, China. Exato. Que tem todos atores reais e um enredo, né? Que tem drama, suspense ou cômico mesmo, parte comédia. E tecnicamente ele é mais no estilo pra gente série do que novela, como a gente conhece em si hoje. Na verdade, o dorama em si, ele tem características diferentes da novela que a gente conhece aqui no Brasil, né? Que é todo dia, que dura 6 meses, é uma novela só, não tem temporada. De fato, quais são as diferenças? A novela japonesa e coreana, aliás, a mais japonesa, ela segue a regra de ser por estação do ano. Aliás, toda produção japonesa segue essa regra. Então, acontece que sendo uma produção feita por estação do ano, ela dura um período de uma estação. No caso, 3 meses, então em torno de 12 episódios. Pra menos e pra mais, né? Não é, segue essa regra de 12 episódios, mas varia entre 9 até 15 episódios, mas é muito raro 15 episódios. Então, podemos considerar 12 episódios uma média padrão de doramas. É, acho que a maioria... Já com 6, né, Júlio? Inclusive, a maioria dos que eu vi eram com 12 episódios. Mas hoje, assim, os doramas têm uma duração diferente graças aos canais para telefone, né? Tem muitas emissoras feitas exclusivamente para celulares no Japão, que é uma coisa que para nossa realidade é muito diferente. Então tem doramas que... Porque a nossa internet não ajuda, né? Nossa, maravilhosa a nossa internet. Calma, cara, que não dá pra ter 3G. Uma série no YouTube, vai ter no celular, cara. Calma que até a Copa isso melhora, gente. Falaram isso. Uhum. Acabou de sair uma matéria semana passada que não vai dar conta até a Copa. Então esquece, não, cara. Até a Copa, não falaram qual Copa. Exato. E de onde, né, a Copa também? Não necessariamente tem que ser daqui do Brasil. É, pois 2157 vai ter Copa, cara. Né? Bom, o próprio nome do Dorama veio, assim, da variação de drama mesmo, né? No caso do japonês. O japonês tem sérios problemas com consoantes perdidos no meio da palavra. É a forma como o japonês fala drama, né? É a japonização das palavras inglesas. Exato, exato. Mas apesar da palavra, não necessariamente o Dorama é um drama em si. Com dramaticidade, com choro, essas coisas. A maioria, assim, que na época que começou a se popularizar, principalmente aqui no Brasil, a maioria é. Inclusive, um dos primeiros que eu vi eram. Né, que era um de choradeira e eu odeio isso. Mas enfim, É que drama, independente do gênero drama, drama também vem de folhetim, no nosso caso, do Brasil. Então é, no caso, crônicas, textos. Por isso que eles usam o termo drama, né? Que gerou o termo dorama, né? Assim, sim. É assim como a gente usa romance, né? Que não necessariamente é um romance de paixonite. Assim como a novela, que não é exatamente a novela, né, também. Exato, exato. Mas eu acho engraçado que da televisão japonesa, segunda-feira é o dia que é pra grandes produções. E outra coisa que, tipo, como eles passam um capítulo por semana, cada dia tem uma novela diferente em X horário. E cada dia tem um gênero diferente. Então tem o dia que é pra garotas solteiras acima dos 30. É pro dia que é grandes produções, que é na segunda-feira. Garota acima dos 30? É rápido. Assim, garota. Eu tô sendo. Olha, eu tô chegando. Eu tô sendo simpático porque eu tô chegando nos 30, então eu falo garota. Então é uma coisa que o Sage até se calou. Chamar as meninas de véia não rola, né, Júlio? Exatamente, você leva um chute na bunda, mas... É. Então, eu fui tentar fazer isso com a Camis e ela quase fez uma porra pra mim, velho. Meu Deus. Apesar que tem mulher com 30 anos que se comporta como garota, viu? Fala a verdade. Minha ex? Eu não sei, eu sou uma velha. Eu não digo nada. Ó... Não, sou uma velha de espírito, isso que eu quero dizer. Ah, tá. Isso, é isso aí, nós tá na eu. Também eu sou um velho desde os 16 anos, cara. Mas é que né, a gente já tinha comentado mesmo. Pra gente, a periodicidade da novela é como se fosse uma série, né? Que é transmitida só uma vez por semana. Uhum. É, mas tem novelas diárias. A NHK, por exemplo, tem produções que... Só que é engraçado, a nossa novela é diária, mas tem 40 minutos. As novelas da NHK são diárias, mas tipo, dura 10 minutos, 15 minutos estourando. É, pois é, aqui em casa a minha mãe, por exemplo, fica vendo, tem essas novelinhas curtinhas de duram 15 minutos, né? Passa todo dia. Eu tenho um problema com a NHK, que geralmente os doramas da NHK, eu sei lá, cara, é muito drama mesmo, é muito problema familiar, eu não sou muito fã, não. Da NHK, a única que eu adoro, assim, que pra mim é a melhor produções deles é a Haruto Natsu, que passou na Band aqui. Ah, é verdade, isso é bom, hein? Ah, sim. Minha avó viu, inclusive. Eu assisti, cara, eu gostei, cara, pra caramba. Outras produções, assim, da NHK que eu gostaria de ter assistido, mas é muito longo e não dá, é inviável, é Shinsegumi. Por até explorar a mesma fase do Rurouni Kenshin, então dá aquele interesse de você querer ver a obra. Uhum. Mas, sinceramente, assim, são 80, 90 capítulos, não dá. Não dá pra correr. É complicado. Aí você tem que ter a paciência do cão. Puxa vida. Way back. Bom, os principais canais, eu acho que então, que passam dorama, são mais conhecidos, tem a NHK, a Fuji TV, a TBS, a NTV, a Tokai e a Asahi também. Dessas emissoras aí, as que eu assisto particularmente são a TBS, a Fuji TV e a TV Asahi, mas mesmo assim eu posso separar duas aqui, que é a Fuji TV e a TBS. Eu também. Então, exatamente, é o que eu ia falar também. A Fuji TV e a TBS. Eu acho que foi, a maioria dos doramas que eu vi foram dessas duas emissoras. Uhum. Eu, na verdade, nunca prestei atenção de qual era a emissora que passava. Eu só baixava e assistia. Então, sei lá. É uma coisa interessante que a Fuji, ela segue uma... Ela faz uma propaganda no Japão que ela seria o equivalente da Rede Globo aqui. Então, ela tem um foco de criar clichês nos doramas. Então, a maioria das ideias de discutir, que nem aqui as novelas brasileiras, de trazer algum problema da sociedade e de colocar na novela, é a Fuji trouxe esse clichê de inserir problemas da sociedade japonesa nas produções dela. Caramba, hein? Glória Perez se daria bem na Fuji TV, eu tô vendo. Rapaz do céu. os mesmos clichês que ela põe sempre, porra. É, sempre, né? Um país exótico e o problema social. É uma maravilha, viu? Com esse comentário eu chorei, cara, desculpa. Colocou no mute só pra não ficar meio óbvio, né? Ai. Eu não digo nada, essa última novela aqui tá um lixo, viu? Ou seja, mas tu deveria gostar muito da NHK, porque ela se contenta no público mais velho. Tipo, é o teu público, é tu aí, ó. Não, porra. Não, o público do Sage, sei lá, tinha que passar a época dos faraós, cara. Ó, mas olha como a NHK se enquadra pro Sage. Ela é pro público mais velho, mostra damas épicos focando em histórias de jovens heróis ou heroínas de grande força de vontade. Claro, é pro público velho que quer se sentir jovem numa coisa tipo lutas de espada e coisas assim, cara, muito melhor. É, seja, você não tá bem, que não. Que maravilha. Aliás, esses doramas históricos, eles têm um nome, né? São chamados de Jidai Geki. Essa época de samurais, só da parte de dramaticidade, parte de cultura antiga. É, cara, a Fuji TV, assim, eu acredito que, assim, meu primeiro dorama foi da Fuji TV, que foi o Densho Toko. E foi o contato, por quê? Porque eu gostava de anime e mangá e eu acabei escolhendo uma produção que envolvia esse universo. Cara, eu não sei o porquê eu não... Assim, todo mundo que eu conheço... Aliás, muita gente foi o Densho Toko, foi o primeiro dorama que assistiu e gosta muito desse dorama. Pode ser por isso que eu não gosto muito dele. Eu acho ele um pouco chatinho. Mas, cara, ele é chato. Ele é tipo foi uma boa produção pra, de repente, pra quem gosta de anime e mangá, entrar, porque fala de coisas que você conhece. Mas como obra hoje, depois que você assiste 40, 50, 60 doramas, você olha pro Densho Toko e você fala, putz, que produção chata. Sabe, não... Então, eu acho que assim, as pessoas podem ter esse sentimento de gostar muito do Densho Toko por causa disso. Foi o primeiro, foi o que abriu assim, as portas do dorama, digamos assim, pra pessoa. É, no meu caso já não foi o Densho Toko e eu assisti ele, só que eu não consegui gostar, eu achei muito chato, o protagonista muito chorão, entendeu? Ô Panda, eu te entendo porque eu também não gosto do Densho Toko por causa do protagonista otaku, cara. Ah, obrigado, cara. Eu estou me sentindo odiado agora, porque eu me identifiquei muito com ele, cara. Eu já passei muito tempo, tá? Obrigado, eu vou chorar aqui no canto, aqui, encolhido no canto escuro. Você ainda também está em busca da sua idol também? Cara, velho, eu tive ela minha, só que... Ela resolveu ficar com a minha carteira e... É por isso que ele entra em fóruns ali pra buscar conselhos aos amigos, né, na internet. O dragão dourado, ele quer uma Hermes, né? Fala a verdade. Ô, Gilga, olhando aquela Hermes, quem não queria? Isso é verdade. Aí, Tomizaki, eu vou te falar que eu sou fãzaço dela. Cara, eu adoro ela, viu? Eu já assisti dorama só por causa dela, cara. E olha aqui, olha, eu assisti um dorama que se chama Mulheres Montanhas e Mulheres Paredes, né? Que significa mulher sem peito e mulher peituda, né? É Nossa. E aí Tomizaki, quem era? A mulher sem peito, né? Porra, cara. Eu ainda lembro da participação dela no especial de Missão e Coco, cara. Porra. Adorava ela e adorava o anime também. Porra, casou bem. Tem jeito. Mas olha, a maioria das pessoas que eu conheço começou com My Boss, My Hero. Eu? E eu não. E começou com Hanayori Dango. Eu? Hannah Eridango foi qual que eu comecei. Eu comecei com Great Teacher Onizuka. Também, é outro dorama que o pessoal começa. Cara, eu vou falar que eu aquela Haruhi Natsu foi o meu primeiro, cara. Caraca! O na TV aberta que você viu, né? É. Ah, não, muito bom. Faz sentido. Aí, depois disso, minha ex me apresentou o Densho Toko. Aí eu chorei feito uma menininha assistindo. Olha só. A gente já falou um pouquinho aqui do que é o dorama, a presença dele, como ele surgiu, algumas emissoras, assim. Porém, o que é legal de ver é que o dorama, ele não é só no Japão. Ele tem outros países da Ásia, como a Coreia do Sul, a China, Taiwan. Cara, eu já assisti uns doramas taiwaneses que, olha, meu Deus. Mas assim, então é uma mídia que se propagou na Ásia, assim, naquela região. E aí, então, vamos falar um pouquinho. Qual é a diferença, por exemplo, de um dorama e um K-drama, né? Ou seja, um dorama coreano, por exemplo. Cara, a diferença que eu vejo entre o Japão e a Coreia do Sul é a mesma coisa que eu vejo entre a Globo e a Televisa. Nossa, sério, cara? Poxa, tão drástico assim? As produções da Coreia do Sul são bem produzidas, é tipo, tudo mais caro. Você percebe que as produções da Coreia do Sul são melhores que as do Japão, mas elas são tão caricatas quanto as produções mexicanas. Então eu considero que a do Japão seria o equivalente ao nosso Brasil e as produções da Coreia do Sul seriam equivalentes à do México. Ah, eu não sei, porque eu acho... Assim, eu acho que é uma característica de dorama, pelo menos esses mais de comédias, é ele ser muito caricato e tu vê que são muito, tipo, com umas coisas meio que não é a realidade. Eu acho que, na verdade, esses doramas, de madural, eu sempre encaro eles como muito caricatos, assim. Tipo, muita comédia, coisas que tu não vê muito na realidade. De modo geral, seja japonês, coreano, enfim. Em compensação, eu acho que tem esse lance do dorama coreano, ele é muito bem produzido. Tu vê que tudo é muito bem produzido, tudo é muito bem feito. Eu concordo com você. E não é só o Hannah Eridango. No caso, que nem eu tava assistindo o God Study, que é o remake de Dragon Sakura. Nossa, God Study é muito melhor que Dragon Sakura. Mano, assisti sempre que eu adoro Dragon Sakura. Ô, louco, eu adoro Dragon Sakura. Dragon Sakura é um dos meus favoritos. Agora eu fiquei curioso pra ver. É, então, eu também. Eu não cheguei a ver essa versão coreana. Cara, eu assisti um com o mesmo ator de Hannah Eridango, que fazia o Lee Min... Quer dizer, que é o Lee Min-ho, né? Que fazia o Goo Jun-pyo, que era Personal Test, que ele faz um viado. É, não é viado, pô. Não. É homossexual passivo e assumido. Ele é viado no Personal não, Test? Não! Ele se finge de gay pra morar lá no lugar. Cara, é muito divertido esse dorama. Eu ria muito vendo ele. Mas eu entendo o que a Fer disse, eu também tentei ver um dorama chamado Itazura na Kiss, mas a versão coreana tava bem melhor, viu? É verdade, a Itazura na Kiss é a versão mais... A versão coreana tava melhor mesmo, concordo plenamente. Até o Skip Beat, versão coreana, é muito bom, cara. Skip Beat só tem uma versão. Pois é, cadê a versão japonesa? Não é nem coreana, é coreana barra taiwanesa. Ah, tá. Porque ela é produzida em Taiwan, a atriz principal é taiwanesa, só que os dois caras, o que faz o Ren e o que faz o Fuasho, eles são daquela banda Super Juniors? É isso, né? Eles são dois da banda Super Juniors, que é coreana, mas é só isso. Toda a produção é taiwanesa. Caraca. Mas ficou bom o Skip Beat, eu curti. Mas a Kyoko, no caso, a atriz de Kyoko é taiwanesa? Taiwanesa. Caraca, deve ter sido uma maluquice, porque eu acho que os caras não sabem falar. Então, se eu não me engano, eles tinham sido dublados, se eu não me engano. Nossa. Que isso? Tá bom, então, eu né? tinha lido, eu li a sinopse desse dorama, ele falava da dublagem, que foram chamados atores coreanos, mas eles foram dublados por cima. Ai. É uma maravilha, hein? Rapaz do céu. É que, na verdade, tu nem ligou pra dublagem, tu tá ligando mais pra legenda, né? Ai, como é tipo assim, é uma língua estranha, a gente não percebe muito. Whatever, né? Apesar que tem umas legendas que eu já peguei que, pelo amor de Deus, cara, dá vontade de matar o cara aqui da fansub. Que traduziu, né? Sim. Uma vez eu peguei comprei um DVD assim num festival japonês chamado Attention Please, de Aero Moça. A legenda é horrível. E não dá pra criticar a fansub porque não tinha identificação, sabe? Mas era por quê? Erro de português, erro de concordância ou erro de tradução? Não, mesmo? Sabe o cara que pega a legenda que tá em inglês e ele traduz palavra por palavra? Ah, puta, fica tudo desconexo. Não faz sentido nenhum. Eu já peguei legenda com tradução de tipo assim, o cara achou que tava num chat de Facebook, sabe? Então, tipo, tava feio, sabe? VC, que, sabe? VC, MTO. Caraca, o cara colocou tipo vício de linguagem de internet. Exato. Puta, aí é foda. É, aí o gosto do dorama fica meio bizarro, cara. Porque eu lembro dessa fansub, cara. Eu não consigo prestar atenção no dorama em si. É sério. Eu tenho raiva desse dorama por causa dessa legenda. Cara, o máximo que eu já peguei é uma legenda totalmente sincronizada, cara. Vixe, umas 2 horas pra sincronizar a legenda. já aconteceu isso, mas eu descobri que o problema não tava na legenda, tava no DVD. Não sei, o aparelho, ele tava com delay na legenda. Eu não sei o que aconteceu, porque eu coloquei no computador e a legenda tava, tipo, certinho. Eu não sei, foi coisas do uhum. da internet. É. Não, nesse eu peguei a legenda separada e tá rodando no computador, cara. Nossa. Então eu vou desgramado pra acertar tudo. Uma coisa interessante dos doramas é que muitas histórias deles são baseadas em mangás, em novels. É, de adaptações mesmo. Até de adaptações que nem o Ichiritor Namida, né? Um litro de lágrimas pra quem... Esse vem de um caso real. Então, vem de um caso real, exatamente. É... De um livro até que a própria autora, né, ela que é o caso, né, que tava morrendo. É, o diário dela, né, mas o dorama ele pega bem mais leve, né, porque eles criaram um namorado dela e tal, porque ela não teve essa sorte toda na vida real mesmo. Assim, deu um que a mais ao anime, ó, viajando, ao dorama. A Fer não viu e não quer ver esse dorama. Não, obrigada. Eu acho que eu já passei da cota de doramas de morte, assim, de doença, porque eu já assisti tanto. Eu assisti um que era com a Maui No, que é a mesma atriz que faz a Makino. Makino. Que é a mesma atriz que faz a Makino, né, em Haneuridango. Cara, era uma cena que ela tava ajoelhada, assim, pedindo por favor para os pais de um cara que tava em coma... Pra ele doar o coração, se eu não me engano, pro namorado dela que tava morrendo. Ah, puta. É horrível essa cena. Isso daí é um filme, não é? É um filme. Puta, eu assisti esse filme, é muito, muito, sei lá, cara, é muito horrível, realmente. Não a obra em si, mas a cena, cara, é muito... Porque imagina, tá os pais lá com esperança que o filho possa sair do coma e a menina implorando pelo coração, sabe? Cara, dói, é muito triste. Você vê, tipo, onde chega o desespero da pessoa, né, cara? É muito, muito pesado, sei lá, cara, pra mim. Olha, acho que 90% dos doramas que eu vi são baseados em mangás, cara. Poxa vida. O Love Con, por exemplo, eu vi. Yamato no Disco também. Nandami Tentado. É, Honey Clover também. Cara, tem um monte aqui. Hanayori Dango também. Eita! Você sabe que o Nodame Cantabile só viu o dorama, né? Eu não li nem o mangá e nem vi o anime. Mas... Ah, eu vi o anime, cara, é muito bom. O dorama não é tão diferente do anime. Ele é um pouco mais resumido, mas... eu gosto pra caralho do A base do ainda tá igual, cara, do anime, do mangá. E é boa também, continua boa. O Dragon Sakura também tem um mangá, né? O Dragon Sakura eu só não lembro se foi baseado no... É um mangá que virou jogo, que, por causa que, tipo assim, é o mundo de Beakman dos japoneses, né? Porque ele incentiva estudo, então ele dá dicas de como estudar. É mais do que o dorama mostra, né? Uhum. Cara, teve um dorama que era adaptação também de mangá barra anime, que era... Qual é que era o nome do dorama? Life, eu achei que era Life. Esse nome não é estranho. Que fala de bullying. É pesado pacas esse dorama. Ah, eu dropei, cara, achei uma merda foda. Eu não sei se eu não tava no clima pra ver esse dorama. Puta, não deu, cara. Eu queria ver o dorama porque eu não tinha lido o mangá, eu tinha baixado. Puta, eu deletei o mangá, nem abri pra ler. Nossa. Em compensação, eu vi todas as versões possíveis que tem de GTO, cara. Porra, anime, mangás. Até o reboot do dorama, você viu, né? Eu vi. Cara, o pessoal fala tão mal dele, mas eu não achei tão mal assim, velho. O primeiro é bem melhor, lógico. Assim, o primeiro, né? É o Onizuka que tá lá, porra, né? Questão dramática, de fato, é bem melhor, viu? Esse do reboot é mais de ação mesmo, mais de porrada. E o ator, né? Ou seja, o ator é... Puta, cara. O Takashi Sorimachi. O cara incorporou de tal maneira o Onizuka que... Você sabe que as caretas que vêm do mangá, do anime depois, é por causa do Takashi, né? E as caretas dele. Mas eu acho que esse GTO é um marco, não só pra... pra galera aqui que assiste aqui, mas no Japão, porque tem uma porrada de doramas que saiu depois que segue a mesma dinâmica. Então, tipo, o próprio Dragon Sakura, que no, na versão japonesa é um GTO, na o Hammer Season, que saiu o ano passado, o ano retrasado, mesma coisa, tipo, tem uma porrada de doramas que saiu no Japão que carregam até hoje o estilo do GTO. E tem outro, né? Eu acho que o que mais agrada, assim, até mesmo a gente que é, sei lá, mais novo, vai... Pessoas jovens tirando Sage. Lá vem. Eu acho que a temática que mais, pelo menos pra mim, que mais me agrada e que eu sempre tô assistindo é a temática escolar, né? A colegial e tal. É, tem até um outro dorama chamado Goku-sen também, que vem de mangá, de... Pô, é muito bom o Goku-sen. Teve três versões de dorama desse daí. O pessoal gostou mesmo desse tema, sinceramente. Eu acho que é assim como o anime também, né? Os doramas, eles levam muito... Muitas das obras, eles passam nesse ambiente de escola, né? É, ambiente escolar, de fato, eu acho que é mais popular, né? Exato, exato. E também são os que eu mais gosto, viu? Até porque teve uma obra que eu gostei muito que não passou na escola, né? Que é... Não no ambiente escolar, que é o... Rotaram no Hikari, né? Ah, sim. E é muito bom esse. Nossa, adorei. Um dos que eu mais gosto. Né? Tem um de ambiente escolar que eu gosto, que é o Nobutobo Produce. Nobutobo Produce é muito bom também. Eu gostei dele também. O finalzinho é meio surpreendente até, eu diria, mas... O final mais gay de um drama. É bizarro, né? É bizarro. dois caras na praia é muito... É estranho, cara. Podia ser outro... Cara, é que tipo assim, o Nobuta é a Betty a feia japonesa, né? Exato. E aí você acha que tipo assim, um triângulo amoroso, um dos caras vai catar a mina. Não, cara, tá chato. Ela fica lá no colégio. Não, e aquele final, né? Você espera que o cara vai se mudar de escola e quem que vai atrás dele seria a garota. Não é o cara que vai atrás do o amigo, vai... É, cara, o final mais gay de um drama. Não, eu não achei nem ele ir pro outro colégio mais gay, cara. Mas gay os dois no final brincando na praia, só os dois, tá ligado? Eles quase saíram saltitando de mão dada, cara. Complicado mesmo. É quase uma reprodução do Rock 3, né? Porra, sentiu. Cara, aquela tocando, cena é muito tocando gay. Tocando a música. Qual é que é o nome da música? Ah, puta. Fugiu o nome. O IFZ tá aí? É. Não, aqui não, toca não quando é. Eles estão no... correndo na praia. Songs in the Air, cara. Cara. Mas eu acho que de gêneros, assim, do Japão, assim, lógico, até o Japão é muito certo nesse tipo de gênero. E gênero colegial, assim, até gosto e tal, mas eu particularmente gosto mais de séries pra minha faixa de idade, né, que tá chegando nos 30 anos. Então eu gosto de produções tipo Anego ou Rotaru no Hikari, que são produções que focam no cara ou na garota, no caso nesses dois dramas que eu citei, são protagonistas que estão chegando nessa faixa de idade. Então Anego, que tem a ideia da mulher que já tá virando tia na empresa, que tipo é conselheira e tal, e de repente numa das bebedeiras, ela fica com o cara lá, o estagiário, que tem 20 e tantos anos, 20 e poucos anos. Então, tipo, eu gosto mais de produção desse tipo, em vez da produção de colégio. Colégio, né? Eu gosto mais dessas produções que me fazem rir, cara, de comédias mesmo. Ah, sim, é o gênero que mais me agrada também é o de comédia. No, dentro do dorama. Mas você assiste pelo gênero, você assiste porque é baseado em mangá ou você assiste por causa do ator e da atriz? Olha, eu já fui pelo cara dos três, viu? Tem uma chamada da Nanako Matsushima, né? Que fez a Absurda Fuyutsuki lá em GTO. E eu fui atrás de um chamado Kazeifu no Mita, só por causa dela. Ah, eu assisti uma Jonojoukin dela também por causa disso. Tá, ela faz papel de uma professora que ela fez depois de GTO. Que ela é uma professora que se apaixona pelo aluno. Eu não me engano, e eu vi os três deles só por causa dos atores. É, eu acho que também do Jun Matsumoto, acho que eu vi o Kimi no Apeto por causa dele também. Eu acho que dos três, o único que eu nunca fui muito pra procurar o dorama foi o no caso da adaptação, né? Porque é uma adaptação. Daí de fato, acho que eu nunca procurei por causa disso. Mas o de resto, assim, na verdade eu olhava o dorama e tal lá pra baixar, eu via quem. Eu sempre ia também no elenco. Tal, eu via quem acompanhava o elenco do dorama e se fosse um elenco que eu conhecia ou que eu já gostasse dos atores, eu sempre baixava. Acho que o principal mesmo pra mim era os atores, né, de fato. Um dos meus atores assim, favoritos de dorama é o Kimutako, né, o Takuya Kimura. Então, tipo assim, sempre quando sai alguma produção dele, eu assisto. Então, Engine, o Hero, o Beautiful Life, o Love Generation, Long Vacation. Tipo, eu sei quase todos os doramas que ele fez por causa que é um personagem. Ele faz um estilo de personagem que me chama a atenção e por isso que eu vou atrás. É, um ator que eu também vou, tipo, muito atrás também de Duran, que eu gosto muito e vão me chamar de gay por isso, mas enfim, é o Yamapin, né, o Yamashita Tomohisa. Nobuta Producer tá aí, Nobuta, né, cara? Então, de fato. E eu acho que é por isso que tem muita fangirl dele, cara, eu acho que vem muito de Nobuta Producer. Ah, cara, mas olha, o Nobu, do Yamapin também eu costumo assistir as produções dele, tipo... Assistir Stand Up, assistir o Dragon Zakura, que também ele tá... Um dos doramas que eu mais gostei foi o Buzzer Beat. Pô, esse é legal. É, que ele faz papel de corno, né, no meio do dorama todo, né? Mas tudo bem. Ai, fazer o quê? Tem jeito. É, acho que eu sou o único aqui que lê a sinopse inteira, assim. Eu só pego se eu gostar da sinopse. Eu também. Tipo assim, eu nunca procurei por ator, sabe? Por ator. Até porque eu nunca decoro o nome desses praga. Eu decoro poucos também, vou falar a verdade. Nem de ator, nem atriz, cara. Acho que se eu decorei três, eu digo muito, cara. Mas assim, se você me recomendar um dorama, eu vou procurar ver, sabe? Eu vou me interessar. Ah, não, exato. Recomendação também, muito de recomendação, eu vou por causa disso também. Então por que tu não assistiu o Personal Test até hoje? Né? Porque eu não tô Olha assistindo... Olha a patada, Aí, ó, já começou. Ah. É porque de quem vem a recomendação, né? Valeu. Você não vai ouvir a recomendação que a sua namorada te dá? Isso é triste, cara. Não, é que eu também tô sem assistir dorama. Aliás, eu tô sem assistir dorama e anime já faz um tempo, na verdade. Bom, dorama mais ainda. Eu acho que dorama desde que o Haito morreu, eu parei de ver dorama com periodicidade. Ah, mas ali também era fácil de achar muitas coisas, né, pra baixar. Não, sim, eu comecei a ver dorama, eu acho que por causa da facilidade que eu encontrava no Haito. Eu vivia no fórum do Haito, na parte do comentário de dorama lá. Eu era power user só por causa dos comentários que fazia no... Caramba, no fórum. É, eu vou dizer que ultimamente é meio difícil de achar alguns doramas pra baixar, né? Ah, sim, eu tô tentando, inclusive, achar um dorama coreano que eu gostei, que eu, tipo, gostei muito do dorama, só que eu não acho de jeito nenhum, que é o My Girl. Ah, tá. Bem pouca gente conhece ele. Que é um romance coreano, que nem a maioria dos doramas, mas é engraçado, assim, com aquele toque de comédia e tal. Mas eu gostei muito desse dorama, cara. Só que eu não acho em lugar nenhum. Tinha um dorama que eu tava sempre atrás querendo achar pra baixar, mas eu só consegui ver ele online. Talvez agora já teve ter, chamado Nagareboshi. Que eu gostei da história até onde ia. Apesar da segunda metade não ser tão boa, mas eu fiquei impressionado com o enredo. E tem uma boa atriz chamada Ayo Eto, que eu gostei dela também. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Qual foi o primeiro dorama que cada um assistiu? E o que fez até vocês continuarem procurando outras coisas? Bom, o meu... Vou começar então. Olha, pra mim foi do GTO, cara, porque eu tava num hype desgraçado depois que eu vi o anime, eu peguei o mangá ali pra caramba. Aí eu descobri que existia um dorama chamado GTO. Eu falei assim, cara, eu tenho que ver isso aqui. Não sei o que é um dorama, mas tá bom. Que período, ver, né? Mais ou menos, gente? Cara, deve ter sido lá pra 2006, eu acho. Caraca. Por aí, viu? Foi quando eu peguei uma internet decente em casa, aí eu havia um monte de coisa. Entendi. Não, que nem eu tinha falado, cara. O primeiro que eu vi foi Haruhi Natsu, cara. Então... Ah, na Band, né? É, foi... E, tipo assim, quando eu vi que o CD tava R$200 pra comprar... Falei, não, obrigado. Aí fui procurar isso, aí eu comecei a achar videogramas, minha namorada me apresentou a Deixou Tocou, e minha ex, na verdade. Nossa. E é bom deixar isso claro, né, cara? Pode te trazer complicações. É, né? E disso, cara, eu comecei a procurar, a caçar mesmo, cara. Procurei indicações de amigos e fui achando blogs e caçando, e foi a partir disso, cara. Harunatsu passou... Quando na Band, eu não... 2008, né? Panda, foi no ano do centenário da imigração japonesa. É verdade, no centenário, de fato. Foi por isso que passou esse dorama, porque o tema, né, do Haruto Natsu, ele fala um pouco fala da imigração. Fala da imigração, exato, eu lembro, realmente. E ele foi Metsa dublado, Metsa legendado, né? Cara! não gostei desse formato de fazer meio dublagem, meio legendado. E eles também aumentaram o dorama, porque, tipo, a gente tá acostumado com a duração de 45 minutos, mas o Haruto Natsu, por ser 5 episódios, ele tem uma duração de 1 hora. E aí, tipo, a Band transformou isso, tipo, em capítulos de 20 a 30 minutos. Então, o que era 5 capítulos virou 3 semanas. Isso é verdade. Não, ficou 3 semanas, é ridículo. Cortou em 3 o dorama. Cara, eu não aguentei, eu fui baixar mesmo. Não, mas pelo menos passou inteira, né? Olha, não fizeram de fato, de X fato. Que condensaram 5 em 1 só, né, cara? Exato. Mas assim, vale lembrar aqui que a Band e a NHK tem um acordo, eles tinham um acordo de passar o telejornal brasileiro, lá dublado em japonês, e a gente podia pegar notícias do Japão e o acervo da NHK. É uma pena que foi a única produção desse acordo da... entre a Band e a emissora NHK de dorama que passou aqui. Eu gostaria que tivesse vindo mais. Ah, sim. É, mas também não deve ter feito sucesso. Eles estão vendendo DVD a R$200, cara. É, na época deu 5 pontos de audiência, mas 5 pontos de audiência pra Band era alto, porra. No horário nobre ainda, né? Porra, bem que esses putos podia fazer um acordo pra passar o Kohaku Tagasen, né, Sage? Ah, é verdade, hein? Caraca. Assim, Kohaku é bom. É, aí agora entrou uma conversa paralela de dois descendentes, que ótimo. O pessoal aqui acompanha o Kohaku também. Acompanha? Sim, na virada do ano todo mundo assiste Kohaku. É lógico, é minha atividade no final do ano, sim, não tem jeito. Vale lembrar aqui que Kohaku já teve uma época que passava na Gazeta com um apresentador brasileiro fazendo tradução simultânea do japonês. Nossa, isso faz tempo, rapaz. Isso faz muito tempo. Faz muito tempo. Rapaz, eu lembro dessas épocas. Bom, no meu caso é até engraçado. Foi um pouco depois de você, Sérgio. Foi em meados de 2006 e 2007, mas acho mais que 2007. Eu tava na casa de um amigo, né, do meu amigão aí de longa data, o Renan, e a gente tava procurando, na verdade não era nem dorama, cara, era música, e procurando uma música de uma banda que a gente adorava, cara, que era Tóquio, e o vocalista da banda é o Tomoya Nagase, aí a gente foi pesquisar só Tomoya Nagase, né, só o nome do vocalista pra procurar mais música e tal. Aí a gente caiu no My Boss My Hero, que ele é o protagonista do My Boss My Hero. Que ele faz o Sakaki Makio. E daí a gente acabou baixando o dorama e, puta, cara, foi daí que eu comecei a procurar mais, e, tipo, foi o My Boss My Hero que abriu o caminho, assim, pro resto. Pô, esse é um dorama bem engraçado, viu? Muito engraçado, cara. Muito bom. É um dos meus favoritos. E não é só porque é o primeiro, não. Porque eu gosto muito mesmo. Olha, eu já tinha falado que meu dorama antes era o Denjotoku. Tipo, isso faz uns 8 anos. É, uns 8 anos que eu assisti Denjotoku. E depois foi GTO, Hanayu e Dango. E na época eu acabei, como eu era redator da Neo Tokyo, eu tinha uma coluna que eu falava de Tokusatsu. E eu pedi pro editor... na época você podia falar de dorama. Então isso acabou me obrigando a assistir mais doramas. Então eu fui assistindo mais e mais aí. Vem em consequência um pouco do trabalho, né? Exatamente. Cara, unir o trabalho, a diversão é uma coisa que eu sempre faço quando posso. Ah, claro. É, exato. Isso é verdade. Exato. O trabalho difícil tem que assistir um dorama, que merda. Ah, que coisa, né? Olha que depende do dorama, é chato, viu? Eu conheço muitos aí que, putz. Eu imagino, coitado, eu tenho que falar sobre essa novela aqui, Salve Jorge, coitado. Deve sofrer todo dia. Deve sofrer sempre. Porra, já passou o cast de novela e a gente continua implicando com a Glória Pérez. Vamos fazer o quê, né? Ah, enquanto ela fizer novela, cara, a gente vai ficar com isso. Enquanto ela não aposentar, fazer o quê? E olha que eu não tô nem no cast, né? Esse é Fernanda Fonfonca, você não falou o seu. Bom, o meu, na verdade, foi Hanayu e Dango. Eu tinha, na época, acabado de terminar o namoro. Não culpando, enfim, né, obviamente. Acabado de terminar o namoro e eu não tinha nada pra fazer da vida. Eu tava... Não, é porque eu, enfim, depois de 2 anos de namoro, eu acabei me afastando das minhas amigas e realmente eu não tinha mais nada pra fazer, tipo, final de semana. Eu tava lendo já muito apaixonada pelo mangá de Hanayu e Dango e eu comecei a caçar coisa. E eu vi, pô, tem dorama. Eu baixei o Hanayu e Dango, baixei a versão coreana de Honey Eridango, baixei a versão taiwanesa de Honey Eridango, daí eu parei, porque a versão taiwanesa não é muito boa. Daí, assim, Meteor Garden, né, eu também, esse eu também baixei, mas também não avancei, porque, cara, depois que eu vi a coreana, as outras ficaram muito ruins. É Meteor Shower, eu acho que é a versão chinesa, né? Não é Meteor Garden? Ou é Garden que... é a... Taiwanesa. Isso, Shower é a chinesa. Enfim, daí foi assim, eu comecei a assistir, eu vi uns doramas taiwaneses, né, que é Why I Love, Dave Beside You, enfim, alguns, assim, taiwaneses, daí parti pro, enfim, dorama japonês e coreano, e foi onde eu me foquei, né, nesses dois âmbitos. Acho que foi isso. O legal de ver que, tipo, aqui cada um teve meio que um... tirando, assim, a Fer e o Sage, que foram mais os motivos mais parecidos que chegaram no dorama, o resto... O Sage também tava na fossa? Eu sempre estou na fossa, é diferente. Aquela história, depois que você pega umas namoradas que são malucas, você fica com medo. Exato, cara, exato. Ou você fica mais forte, né? Mais forte, exatamente. Até você pegar a próxima que é maluca ainda, mais maluca que a outra. Cara, você namora nível Dragon Ball, é isso? É por aí. Não, mas eu digo não o motivo, mas a forma como se chegou. O dragão, por exemplo, foi pela Band, cara, que me surpreendeu muito, inclusive. Oh, tem um outro fato engraçado, cara, que quase foi a entrada da minha mãe e da minha irmã, cara. Porque minha mãe comprou um limpador de DVD, cara, tá ligado? Uhum. Só que ele foi feito em cima de um dorama chinês, cara. Caraca! Sem legenda. E elas ficavam assistindo sem entender bilhombas, cara. Tipo, os 5 episódios que tinha no DVD, cara. E ainda choraram, né, no final. É, e tipo assim, o legal é que na frente, assim, limpador de DVD, tipo assim, ainda tinha umas esponjinhas, sabe, no disco, você colocava o produto. Aí é muito engraçado. Elas assistiram 10 vezes aquele DVD. Caraca, não, é pra ver a qualidade do DVD, do dorama, né? Ele é usado pra um limpador de DVD. Rapaz do céu. Eu não sei, CG, essa galera aí. Isso é legal, né? Da China medieval e tal, cara. Nossa, que da hora. Essa galera que tá na 25, ou seja, eles aproveitam tudo, cara, pra fazer produto. Cara, eu não duvido de nada, viu? Sinceramente. Então... Não gostou, tô loloca. Tá bom, exato. É, 5 conto. É. Não sei, sei que esse pessoal de chinês vendendo aí, eles só ficam xingando a pessoa em chinês. Cara, não rola. Mas meio uma rainha, tá, tinha. Você fala isso porque você nunca levou uma bronca em alemão, cara. Puta, dá medo. Dá medo. Ok, concordo. O Bobi, você tá recebendo elogio, cara, você não sabe. Esse é o meu medo, eu não sei. Recebeu um elogio de um alemão de 2 metros, né? É. Porra, mas por que ele tá me xingando se eu comprei o produto dele? Não entendo isso. Assim, existem diversos tipos de temas, diversos doramas, mas qual dorama vocês acharam que teve o tema mais interessante, assim, que vocês assistiram? Não exatamente o que mais gostaram, mas o que teve o tema mais interessante, que mais chamou atenção, enfim. E por quê, obviamente? Bom, no meu caso foi Nodama Cantable. Foi a temática do... Até porque eu não tinha... Na época eu nem sabia que tinha, na verdade, mangá e anime, né, de Nodame Cantável. E, tipo, foi uma temática que me surpreendeu um pouco, que foi, no caso, a música clássica. E, cara, é um dorama sensacional, assim, o enredo, beleza, pode ser adaptado do mangá, mas a atriz que faz a Nodame, eu esqueci até o nome dela, cara, é uma das minhas favoritas, assim. Ela fez uma Nodame muito foda, cara. É porque você começou mesmo pelo dorama, né? Que você falou, você não viu o anime, né? Não, eu entendo, é porque ele se surpreendeu com a parte da música clássica em si. Ah, não, também. Mas assim, acho que eu concordo com o Panda. No Dummy, particularmente, foi um dorama que eu curti muito. Eu também assisti primeiro o dorama, só que depois eu fui atrás do anime. E, se eu não me engano, o anime saiu depois do dorama no Japão. Então, tipo, eu às vezes quando eu tava vendo o anime, eu tinha a impressão que eu tava vendo os trejeitos dos dois atores, sabe? Eu achei isso bem legal, assim, cara, a história de Nodame Cantabile, a música clássica, cara, eu nunca pensei que eu ia sentir vontade de ir numa orquestra, cara, eu ficava assim, eu quero ir numa orquestra, eu quero assistir isso ao vivo, cara, porque é muito legal, eu particularmente gostei muito. Além do que é bem informativo, né, ele explica a música que ele tá tocando, os compassos que ele tinha, os ritmos. E eu falei da atriz que fez a Nodame, mas também tem o cara que fez o Tiak, cara. O Tiak também ficou muito bom, ficou muito engraçado, assim. Ficou aquela comédia pastelão, mas que, tipo, que você ri, cara, que você consegue ver graça lá, cara, é muito, muito bom. E, inclusive, a atriz, eu pesquisei aqui o nome dela, é Ueno Juri. Ueno Juri, é, aqui mesmo. É Ueno Juri. Eu caí no erro de procurar mais dorama com ela e eu caí num que é muito ruim, cara. Mas, enfim, não cabe aqui. Não Last quer falar Friends. O nome, né? Last Friends, mas vamos lá. Last Friends. Porra, não é ruim, não. Cara, eu odeio. É que assim, eu particularmente eu odeio mulher idiota, sabe? Aquela mulher que gosta de sofrer, parece que gosta de sofrer, entendeu? E meio que Last Friends, a atriz que faz também, a Nagasawa Misami, que ela faz a protagonista. Eu gosto dela, eu muito, tipo, dos doramas que ela faz. Mas, cara, me deu um ódio de tamanho esse dorama. O Last Friends foi um dorama que eu só assisti por causa que saiu na Folha de São Paulo. Tava em exibição no Japão e, tipo assim, falaram que o clichê da novela brasileira, que quem matou tal pessoa, né, que é um clichê das novelas do Brasil... Ah, sim, quem matou Dete Reutemann. Exatamente. O Last Friends tinha esse mesmo clichê, então saiu na capa. Da parte do caderno ilustrado da Folha de São Paulo, que tinha uma novela do Japão sensacional que trazia o tema de lesbianismo, né? Que é o. Sim. Aí o personagem da Ueno Juri com a Nagasawa Masami. E a ideia de bullying, de. Do marido, violência, né? Machista, né? Violência e tal. É violência doméstica. E a ideia de quem morre no final. Então, tipo, eu olhei pra aquela sinopse, assim, na matéria da Folha de São Paulo. Eu falei assim, porra, eu vou atrás. Não, assim, eu não digo nem pelo enredo em si, a qualidade do drama. É que eu, particularmente, pra mim, ele me irritou, cara. Eu não gosto de mulher tonta, sabe? Me dá raiva. Então eu acabo me irritando tanto que eu peguei raiva desse dorama. Tá falando dessa Nagasawa Masami, eu tô vendo aqui que ela fez o Proposal também. Proposal da Sakusei. Dragon que é Sakura também ela fez. Exatamente. São Olha todos... Só. Eu gosto muito. Ela é muito boa, cara. Muito boa atriz, né? Antes que dê interpretações maldosas e eu apanhe aqui. Oi? Escapou, hein? Eu não tá precisando. Panda, você escapou dessa. Né? Bom, mas um dorama que eu realmente achei interessante o tema, mesmo eu não gostando dele na segunda parte, que é o Nagareboshi, que eu não vi ele sendo tão divulgado assim. A história é legal, ela fala de transplante de órgãos, né, na parte do fígado. Só que ela fala a dificuldade que existe no Japão de transplantar, né? Porque os japoneses, eles têm um problema com o negócio de transplante. Eles são problemas de ligação na alma, ao corpo, então eles não permitem, né, o transplante, apesar de algumas vias, né? Entendi. E o cara, ele teve que optar por um mercado negro pra chegar nesse transplante. Foi de uma moça que tinha uma dificuldade financeira. E no fim, eles se tornam um casal. O nome já me chamou a atenção, né? Nagareboshi, Estrela Cadente. Estrela Cadente, isso, exatamente o tema. E tem essa atriz, a Eueto, que eu achei interessante. Que eu curti a interpretação dela. Legal. Vou assistir antes de personal test. Né? É, mas como eu falei, a primeira metade dela é boa. Do dorama. A segunda metade fica aquela coisa, sei lá, muito melosa, eu acho. Um conflito de casal. Mas é um dorama que se passa no hospital? Passa no hospital, sim. Cara, eu tenho, sei lá, Eu não gosto desses doramas, cara. Me dá uma sensação ruim sempre. Eu tinha um que eu assisti. Ai, como é que era o nome daquele dorama? É um dorama que, inclusive, os episódios eram bem curtos. Eram 20 minutos de episódio. Que era um moleque que ele tinha uma doença. Ele vivia no hospital também. E ele conhece uma menina. Eles formam um casalzinho jovem e tal. Não virou um anime também? Um ovo? Isso aí? Eu não sei se... É, eu lembro de uma história parecida. Rambun, alguma coisa assim, mas... Isso, é Hantsuki, era o assim, a abreviação, né? Rambun, é um nome grande. Então, ele tem um ovo disso aí. Curto. Ah, é? Então, ele era bem legal, mas ele passava no hospital, ele me passava um clima pesado demais pra mim, sei lá. Rambun no Tsuki ga Noboru Sora. Isso, exatamente, esse mesmo. É, ele tem light novel, ele tem mangá, ele tem... anime, tem dorama. Eu achei bem legal, só que, sei lá, o clima pesado acho que não ajudava pra mim. Eu vou te falar que, no meu caso, assim, um dorama que me pegou de surpresa foi um antigo, né? Ele é de 96, que é o Long Vacation, do Takuya Kimura. E ele me pegou de surpresa por causa que a proposta é muito maluca, por causa que era uma modelo que tava se aposentando, porque ela tava chegando aos 30, e ela tava pra se casar, e, né, e no altar ela descobriu que o noivo trocou ela, tipo, foi embora, ficou com uma professora lá da escola de piano de outro cara, e tchau. E tipo assim, o que que ela foi? Ela foi tirar satisfação e ela foi no apartamento do cara, e o cara dividiu apartamento com o personagem do Takuya Kimura, que é Senna. E me pegou de surpresa por quê? Porque são um dorama de 96, eles faziam muita brincadeira de chamar o personagem de Ayrton, por causa do Ayrton Senna. Ah. Como o Ayrton Senna é um personagem idolatrado pelos japoneses, então é uma referência que eu achava sensacional. E essa mina, tipo assim, meu, é modelo, tipo, se aposentou, se ferrou porque o cara foi deixado no altar, e o que ela decide fazer? Ah, então vou dividir apartamento com o cara. Então ela decide... esse Love Vacation, eu não assisti. Eu assisti algumas partes dele, porque na verdade quem tava assistindo isso era a minha avó. Às vezes eu ia na casa dela e ela tava assistindo, a gente via um pedacinho e tal. E eu achei até engraçado, porque minha avó, ela gosta daqueles doramas mais dramáticos mesmo, tá? Acho que é questão da idade também, né? É, eu achei até estranho ela tá assistindo um com essa temática. É, e eu acho que, tipo assim, a música desse dorama foi eu acho que foi a número 1 da Oricon, né, naquele ano. Uhum. E não é todo dorama que você tem a Naomi Campbell fazendo back voice. Caramba, hein? É o Toshinobu Kubota, né, que é o cantor, mas a back voice dessa música é a Naomi Campbell, porra. Não, é que eu tava lembrando aqui, tava até relembrando na minha mente esse dorama, que eu, tipo assim, foi a primeira vez que eu vi um dorama mais comédia, assim, o que eu estava vendo era muito drama, tipo, Koizora e tal, e eu assisti o Akashi no Danshi. Akashi no Danshi, eu cheguei a baixar, mas cara, eu não assisti, foi bem na época que eu tava, assim, pouco tempo e tal, meio apertado com trampo, essas coisas. Cara, que tipo assim, realmente ele é bem maluco, que tipo assim, ela a história de uma menina, tipo, que ela tava vivendo como moradora de rua por causa da dívida do pai dela. Uhum. Aí chega um cara que era industriário de uma empresa de brinquedos, ele aceita pagar a dívida se ela se casar com ele. Só que ele tá com uma doença e morre um ano depois. Só que parte do contrato é ela cuidar dos filhos dele, que são todos adotivos. É, uhum. Esse dorama, a Atashishi no Dante, pra mim é sensacional, e eu falo, eu zoo, né? Que pra mim é um remake de Chocolate com Pimenta. Porque o Chocolate com Pimenta é a mina que é da fábrica de chocolate. Aqui ela é da fábrica de brinquedos do cara, só que com uma condição. Então, você vai ter que tomar conta dos caras. Só que os caras são da idade dela. Então, tipo, significa que todos vão dar em cima dela. Ai, cara. É que eu achei não, mas achei muito fantástica a fábrica de chocolates e a casa de brinquedos, sabe? Porque a casa é muito animada, tipo, um castelo tipo cheio de armadilha infantil, tá ligado? Caraca! Brinquedo, tinha uma sauna lá dentro, tinha uma TV com uma videocam na sala. Isso aí não é pra capturar criancinhas, não, hein? Não, nem tanto, cara. E tanto que é a primeira vez que eu vejo ser reusado esse cenário, que o cenário que foi usado nesse dorama foi usado em pelo menos um trechinho do Kyoryuger, do Kyo Sentai desse ano. O primeiro episódio. Eu reconheci aquele castelinho na hora, cara. É, de fato, é uma temática bem diferente, bem... O que me divertia com a Tachixa Nadante era a questão do contrato, tipo, ela vai ter que tomar conta e seguir regras. Só que a advogada filha da mãe, ela vinha toda semana e, tipo assim, ela abria uma parte do contrato. Então, nunca acabava aquela birosca. Ela nunca tinha pleno conhecimento do contrato, era só prévio conhecimento. É bem bacana, cara. Eu gostei, me diverti muito. É meio comédia, meio drama, Mitsa, né, cara? E, pô, cara, é muito divertido. Eu me diverti pra caramba. Acho que foi o primeiro que, tipo assim, me achou. Cara, nunca vi alguma coisa parecida com isso. Cara, parabéns. Estão de parabéns, eu me diverti. Bom, eu agora vou falar já particularmente de qual foi o dorama que eu mais gostei. E pode ser por sentimentalismo, mas eu ainda gosto muito de Boys Before Flowers. Eu já assisti umas 2-3 vezes e, cara, eu não me canso. O Lee Min-woo, que fez no caso, o Do Myo-ji, né? O Go Jung-pyo na versão coreana. Cara, ele é sensacional no papel. Eu achei que ele ficou muito engraçado, muito divertido como o Do Myo-ji, assim. A menina que fez a Gandhi, eu particularmente não gosto muito dela. Porém, cara, eu achei Boys Before Flowers sensacional, assim. E eu me diverti muito assistindo. Eu posso assistir 1000 vezes que eu me divirto assistindo. Então, sei lá, eu gosto muito. Pô, sacanagem, eu gosto mais da Jandy do que a da Makino. Ah, eu gosto mais da Makino. Eu não sei. Makino também. Deve ser porque eu acho ela, a Jandy, mais engraçada. A Ferja, pelo contrário, eu acho ela mais chorona. Eu achei ela muito chorona. E assim, eu pra mim, pra ser perfeito, tinha que pegar a atriz que fez a Makino na versão japonesa e botar junto com todos os outros atores da versão coreana. Daí ficaria perfeito. Mas sabe o que eu gostei mais do Boys Before Flowers? Justamente a personagem da Makino, da Jandy. Porque a Jandy, eu sei lá, ela não é bonita. Ela é meio esquisitinha e tal, mas eu acho que eu gostei mais dela por causa disso. Que a Makino, queira ou não, ela só é pobre, né? Mas ela é bonita. Já a Jandy não é, tipo, tão bonita assim. A mesma atriz que faz ela. É, mas cara, eu adoro Boys Before Flowers. É que eu adoro o mangá de Haneri Dango. Eu, particularmente, eu sou muito apaixonada por Haneri Dango de um modo geral. Mas eu acho Boys Before Flowers muito bom. Ah, não, eu gostei mais também da versão coreana. Bom, eu vi esse Haneri Dango no mangá, anime, o dorama, cara. E os três têm finais diferentes. Cara, pô, por que você não se decide em um final único? Não, é porque o mangá de Haneri Dango é um mangá muito longo. Foram 36 volumes. Quando eles fizeram um anime... Cara, eles fizeram um anime em 96, se eu não me engano. E o mangá só foi acabar em 2002, 2003. Mas, se eu não me engano, já as duas versões do dorama, eles já estavam, tipo, com o final igual, certo? No caso. E o final do Boys Before Flowers, você segue qual? Eu acho que tava meio parecido já com o do Haneri Dango, não? Pelo que eu me lembro, o final de Boys Before Flowers... Se eu não me engano, o Jumper, ele viaja e a Jandy, ela fica, tipo, estudando e no final eles, tipo, meio que se reencontram. Ela tá... Acho que ela tá como voluntária, não lembro direito. É que, se eu não me engano, ela faz um curso de, não sei se medicina, alguma coisa assim. Porque, na verdade, eu já vi umas 2-3 vezes, mas já faz muito tempo a última vez que eu vi, então os detalhes me fogem agora do final. Mas pelo que eu me lembro, tipo, eles se encontram depois no fim. Mas, tipo, eles vão, viajam. Sim. Tem até o caso da amiga da Jandy, né, que ela fica comentando com os alunos dela que o namorado dela tá na Suécia, né. Daí volta o ceramista, o esqueci o nome dele, Yi-Jung. Ele volta da Suécia e tal, aí a criança chega, ah, esse é o seu namorado que tava na Suécia? Não, mas até os F4, né, os amigos dele ficaram melhor na versão coreana do que na versão japonesa. Eu particularmente não gosto do cara que fez o... Uren, é que eu não gosto... Urei, eu não gosto... Primeiro que eu já não gosto do personagem dele, de modo geral. E na versão japonesa, eu não gosto do ator que fez ele. O Ogurishun, no caso. É, não sei, pelo menos pra esse papel eu não curti. É que o Haneri Dango 1, 2 e o Final, na minha opinião, assim, é uma... é uma coxa de retalhos, porque eles fizeram a primeira temporada porque eles não sabiam, né, que ia continuar. Eles fizeram um final. A segunda temporada eles fizeram uma enquete, quais cenas do mangá a galera gostaria de ter na segunda temporada. Então a segunda é uma história própria que mistura situações e momentos do mangá. E o Hanae Dango Final, que é o casamento lá, é uma história original, né? É uma história original. E, pelo que se eu não me engano, na época que estreou nos cinemas lá no Japão, ele foi, um sucesso lá, né? De audiência, de pessoal indo assistir, de bilheteria, enfim. Ele esgotou os ingressos de pré-venda. O final achei uma maluquice louca. Ah, mas Hanae Dango é uma maluquice. Olha, eu tenho muitos doramas que eu já gostei, cara. O GTO, por exemplo, é uma coisa que eu gosto pra caramba. Apesar que eu prefiro mais o mangá mesmo, sabe? Do que do anime, do dorama, do que esse novo reboot do também. O Bartender eu também eu gostei pra caramba. Apesar que eu gosto mais do mangá mesmo, acho que porque eu sou fã do mangá. Opinião aqui acaba sendo meio distorcida, né? Porque eu gosto do dorama. Mas um que eu gostei bem, e o Panda acho que ele não vai gostar dessa minha opinião, cara, que é Um Litro de Lágrimas, cara. Não, nem que eu não vou gostar. Eu gosto do dorama, mas ao mesmo tempo que eu gosto, eu odeio ele, porque é um dorama filha da puta, cara. A gente vai chorar do início. Nossa, ao fim aquela merda, cara. Pesadíssimo esse ele, dorama. Ele é muito bom, muito bom. É recomendadíssimo pra você. Recomendadíssimo, ver, eu recomendo. Mas agora, você tem que se preparar pra ver esse dorama, pô. Eu assisto, gosto dele, mas eu não... Eu fico mal depois de ver. Tá, porque a história é basicamente a seguinte, né? Você tem a protagonista lá do Um Litro de Lágrimas e ela descobre que ela tem uma doença, né? Que é degeneração espinocerebelar. É, eu nem lembro mais o nome, né? Que faz com que ela tenha uma atrofia dos nervos e a parte de músculo de controle, assim, seja deteriorado. Em compensação, os próprios neurônios vão morrendo também. É, em compensação, a capacidade cerebral de interpretação, de conhecimento, de que ela ouve, ainda continua se mantendo. Então, o corpo, ela não obedece o que a mente está falando. O dorama vai passando, basicamente, ela se deteriorando cada vez mais, né, cara? E cada vez a situação dela vai piorando cada vez mais. E ela vai escrevendo num diário, né, todos os acontecimentos, o que, que ela sente, as dificuldades que ela sente. Exato, e a cada episódio que passa, você vai vendo ela sofrendo mais, e puta, cara, é muito pesado, assim, não tem como você se segurar, cara. Você pode até falar que não, mas você sentiu, cara. Não é falar que não é um spoiler, mas a gente sabe o que vai acontecer no final. Sabe, porque a gente sabe. É uma doença incurável. Se você pesquisar o nome da doença hoje no Google, você vai ver que não tem cura. Pesquisa aí, degeneração espinocerebelar. Não tem cura até hoje isso. Então você sabe qual vai ser o final do dorama, cara. Em compensação, o dorama foi muito importante porque ele divulgou essa doença e mostrar para os outros que também sofrem dessa doença uma pequena alegria na vida, porque pode ter vendo esse dorama, ver os outros se entenderem, preocupando, sabe? Espalhar e quem sabe ajudar na pesquisa. Exato, porque apesar de você ver ela se deteriorando, você vê que ela vai vivendo e ela vai fazendo o possível, o que ela consegue, assim, pra aproveitar o pouco tempo que ela ainda tem, né? A vida segue e ela consegue ainda tentar buscar uma alegria nesses poucos momentos que resta. Ela tenta viver a vida de jovem que ela tem, porque ela é jovem, né? E lembrando que é baseado num fato real, e tem um diário, real, né, que ela escreveu. De fato. Exato. E se eu não me engano, esse livro aí, cara, vendeu pra caramba horrores. Vendeu até o mangá depois aqui. Mas o mangá acho que só adaptou uma parte, né? Uma pena. Só até a metade da história. E já foi publicado no Brasil, esse mangá. Já. Aliás, eu tenho, eu lembrei. Vocês estão falando do Sekai no Shushin no Ayotakebo? Não, é Ichiritoronaminda. Ah, sim. Eu já falei alguns dos meus favoritos aqui, mas então eu vou sair um pouco da regra. Então eu vou falar um que me chamou pela inovação e que eu gostei muito e acompanhei semanalmente quando tava passando no Japão, que foi o Tsunami Nakute, que foi baseado no Twitter, né? E eu assisti por causa da Ueno Jury e por causa da roteirista, que era a roteirista que trabalhava com o Kimutaku. Então eu tinha assistido todos os doramas dela. E tem um ator que que é cantor do Torochink. Então, foi uma sucessão de fatores que me fez assistir esse dorama. E foi curioso pra mim, é tipo assim, a dinâmica que é explorada no dorama, que é a ideia de amigos se reencontrando, se conhecendo, né, por causa do Twitter, e eles marcam um encontro semanal, assim, de, ah, vamos marcar de tomar um chope, uma cerveja e tal. Acho que, tipo, me remeteu muito encontros de podcasts, encontros de blogueiros, assim, então, eu gostei da proposta na época que eu assisti. Lógico, também tem aquela ideia de quem vai morrer no final, porque logo no primeiro episódio mostra uma cena de um cara batendo desesperado na porta e vem uma poça de sangue debaixo da porta. Mas a ideia de investigação... Tem umas coisas que eu achei que chutou o balde. Tipo, a mina vai ser estuprada num dos episódios lá e o cara achou ela por causa do Twitter. Tipo, porra, ela não deu Fire Spring ali em cima do prédio, sabe? Pro cara encontrar ela, sabe? Uhum. Mas tudo bem. A gente releva como os japoneses entendem o Twitter. Mas eu gostei muito, até porque eu acho que foi a primeira produção... baseada em mídias sociais, né? Não é muito normal ver isso com os japoneses. Sunao ni narenakute. Exatamente. A outra produção que eu gostei foi o Sekao no Shushin de Ayusakebo, que é Gritando por Amor no Centro do Mundo, que é da TBS, e eu gostei por causa que passa em dois momentos da vida. Mostra o cara hoje em dia que é médico e tal, e tipo, ele tá em depressão profunda, e me remete a ele na adolescência, então mostra ele apaixonado por uma garota e tal, e você sempre vem um aviso no dorama, assim, no começo e no final, que leucemia foi descoberta a cura, mas na época que se passava a história, não. Ainda não, né? E é uma história de doença, né, que a Hayase Haruka, ela faz a Hirose Aki, e ela, que é uma garota que você sabe que ela vai acabar morrendo. E o Matsumoto Sakutaro, que é interpretado pelo Yamada, ele faz o cara que gosta dela, que tá apaixonado e que vai lutar por ela, vai tentar fazer ela ter uma... Só que nos dias atuais ele anda com uma garrafinha, tipo, com as cinzas dela, sabe? Então é meio deprê, sabe? Realmente. Mas eu gosto dessa dinâmica de mostrar dois tempos diferentes e mostrar, tipo assim, como que ele se transformou esse cara. Entendi. Eu não vi, na verdade, nenhum dos dois, então... A JBC lançou um mangá aqui, que é o Socrates in Love. É baseado no livro que também virou esse dorama. Ah, eu li o Socrates in Love. Eu li esse mangá, agora que eu parei pra pensar. É bem triste. Cara, o meu favorito, cara, um dos meus favoritos. Contar que a maior parte já contei, né? Deixa eu tocar, né? Uhum. Eu sou chato. Uhum. Brincadeira. Você vai encontrar sua idol. Hã? Você vai encontrar sua idol, não se preocupe. Ah, é uma que não tenha quebrado, né, cara? Exato. uma made in China, cara. Bom, foi o Tata Hitotsu no Koi, cara. Cara, que é um drama muito bonitinho, cara. Tipo, aquela famosa história, tipo, o cara é pobre, a menina é rica, e a menina tem uma terrível doença, entendeu? Ah, putz. Só que, tipo assim, não é uma doença que vai matar ela, é uma doença que deixa ela mais fraca, enfraquecida. Ah, daí o cara protege ela e tal. É, não, na verdade, o irmão dela tenta proteger ela, e rola todo aquele esquema, tipo... O pessoal não entender muito, o cara tem que trabalhar na empresa do pai, que o pai, tipo, ele se matou pra pegar o seguro pra salvar a empresa. Então ele tá trabalhando nessa empresa pra lutar porque a empresa fique ativa. Pra não fazer o esforço do pai em vão, né? É, exatamente. Aí ele. Fora isso, tem a menina que é frágil, mas gosta dele, entendeu? Entendi. Eles têm cara. E os amigos pobres dele namorando as meninas ricas também. Tem vários plots e subplots isso daí. Cara, que, tipo assim, ficou muito legal, cara. Ficou muito bem escrito, muito. A história é muito bonitinha, cara. Maneiro, é um dos meus favoritos. Não conhecia, não, mas posso ir atrás, então. É muito legal. Tá recomendado. Ninguém mais assistiu, então, né? Que dano, velho. Oi? Não. É, tipo assim, o Juba, não, não gosta dessas coisas de boiola, tá vendo? Bom, eu já pela minha entrada, né, no cast, a galera já deve ter, ou não sabe, quem conhece reconheceu, mas os entendedores entenderam, mas não entendedores não entenderam, que é Proposal da Isakusen, Operation muito bom. Love. É legal. Muito bom mesmo. É, assim, é um dorama, eu não sei porquê, cara, ele não é não tem o melhor plot, não tem o melhor enredo, os atores são muito bons, sim, eu gosto muito dos atores, mas ele é o meu favorito, cara, é assim, eu consigo colocar ele na frente de todos os outros. Eu gosto muito de Nodame Cantabile, gosto muito de My Boss na Hero, gosto muito de Hotaru no Hikari, até de Cat Street eu gosto muito. Street, verdade, eu tinha esquecido desse. É da mesma autora que de Hanyuridango, por sinal. E gosto muito de Dragon Sakura, mas, cara, a proposta dessa cena, assim, é sentimental, digamos assim. O enredo, assim, o plot da história, eu curti muito. Eu não sei se é por causa da temática, assim. Tudo bem, a temática é viagem no tempo. E eles chutam balde mesmo com a viagem no tempo. Até porque, assim, no caso seria a viagem do tempo dele, seria mais transportar a mente, né? Mas eu acho que esse dorama, tipo, ele tem essa possibilidade de você imaginar, quem não imaginou, pegar uma foto e poder voltar no tempo e corrigir aquilo. Acho que todo mundo... Efeito Borboleta 2 já fez isso também. O 1 já fazia isso, né? Já. Não, um acho que era o diário, né? Mas o pai dele era pelas fotos. Ah, o pai era foto, eu não lembro muito do 1. Faz muito tempo que assisti. E no final o cara vai pelo vídeo. Não sei se foi a temática, e cara, assim, é um sentimento que eu tinha na época, né? Pô, e muita gente tem, né? Pô, eu queria voltar no tempo pra arrumar uma cagada que eu fiz. Porque por causa dessa cagada tá uma merda hoje pra mim, entendeu? E era um sentimento que eu tinha na época que eu tava assistindo esse dorama. E pode ser por isso também que ele me conquistou, mas, cara, eu adoro esse dorama. Eu assisti, reassisti, fiz a Fer assistir comigo, eu assisti de novo com ela. E se eu puder, eu reassisto de novo. Vejam que ele me obriga a assistir os doramas dele, mas personal test, quando eu insisto, ele não assiste. Só para ficar registrado. Cara, e que frase bonita do Panda. Por causa de uma cagada, a vida tá uma merda hoje. Porra. Rapaz do céu. Merece camiseta uma frase dessa. Literalmente, né? A camiseta tem que ser marrom. Lógico, porque... Não, mas cara, é muito... E no fim você vê que, tipo, não adianta você voltar no tempo, cara. Você tem que fazer a partir de agora. Você tem que fazer o presente. Não adianta você fazer o passado, que é muito relativo isso, entendeu? E, cara, me conquistou. Na época que eu baixei, já tinha lançado todos os episódios. Inclusive, já tinha saído o especial. Eu baixei já com o especial. Eu tinha acabado de sair. Eu baixei o arquivo completo com o especial e tudo. E, assim, assisti sem parar. Eu tava eu comecei na sexta-noite e terminei no domingo de manhã. Só parei pra dormir, sei lá, 2-3 horas pra descansar pelo menos um pouco. E agora, a pergunta que não quer calar. Qual foi o mais odiado de todos? Cara... Aquele que, tipo, putz, por que eu tô vendo isso? Posso falar primeiro? À vontade. Eu fui pesquisar o nome do dorama, que eu não lembrava nem o nome do dorama. Fui pesquisar só por causa disso. É Byakuyaku. Não conheço. Alguém já viu? Alguém viu? Ele é com a atriz que faz a Hotaru, a Ayase Haruka, né? Ayase. Tipo, a história dele meio que começa... mostrando ela como protagonista, criança, né? E ela meio que sofria de abuso infantil, porque ela é de uma família pobre e tal, e a mãe, tipo, meio que tinha um cara lá que era tarado e tal, e, tipo, a mãe meio que vendia a filha, tipo, pro cara tirar umas fotos dela sem roupa, da menina, tipo, tinha 12 anos, entendeu? E tipo, a mãe basicamente vivia disso. Porque ela falia pobre, ela não fazia nada e tal. E o filho desse cara, desse tarado, do cara, no caso, do tarado em si, ele acabou virando meio que um amiguinho dessa menina. E ele descobre que, um dia seguindo ela, que o pai, tipo, dele tirava essas fotos dela. E daí, no fim, ele acaba matando o pai com uma tesoura, a Nazaré Filho. Caramba. Mas nenhuma escada no meio, né? Não, nenhuma escada, só tesoura. Ah, tá. E eu acho que no fim, quem acaba levando a culpa pela... Não, daí no fim, tipo, a polícia tá investigando tal quem matou. porque eles fogem pela tubulação, tanto ele quanto ela. E depois eu acho que eles planejam matar a mãe dela. E tipo, mata a mãe dela no gás, assim, ela deixa o gás ligado e deixa o tempo a mãe dela lá, e depois ela simula que tava lá dentro também, que a mãe esqueceu o gás e tal. E depois mostra a vida deles crescido e tal, e depois eles meio que viram assassinos, assim, meio que sem escrúpulos, porque eles estão sendo perseguidos e tal, pela polícia. Não, então, exato, eu não lembro muito, assim, a fundo a história. Mas, cara, eu não gostei desse dorama. Eu odiei ele, na verdade. Mais do que eu não gostei de Last Friends. Porque, foi assim, não é uma história que a gente tá acostumado a ver. E, tipo, no fim eu sei que ou ela mata ele, ou ele morre de alguma forma. E ela, tipo, segue a vida dela só, simplesmente. Tipo, larga ele morrendo no meio da calçada, fala alguma coisa pra ele e sai. E no fim ele acaba levando a culpa de todos os assassinatos. Cara, é muito novela das nove esse negócio aí. Eu não gostei dele, cara. Eu odiei, na verdade. Eu assisti o comecinho desse dorama por causa que é a mesma dupla do Grito no Centro da Terra, né? Que é a história que eu contei mais cedo, que eu gostei, pacas. Mas eu não aguentei assistir. Ele é meio pesado também. Né? Muito pesado. E o ator que faz dupla com ela, ele também fez, se não me engano, um dorama que eu vi com ele, era o Tayo no Ta. Pra variar, a menina também morre, que ela tem a doença do solo. É, ele é o Deixou Tocou no cinema. Isso. Mas eu não gostei não, cara. Acho que foi por isso que eu não gostei, porque eu achei pesado, mas esse eu continuei também assistindo, ao contrário de Life. Mas, cara, eu achei muito, sei lá, muita morte desnecessária, assim, num dorama. Eu acho que não combina com o meu gosto. Bom, já no meu caso, cara, eu queria ter visto mais doramas pra achar um que eu odiasse pra valer, viu? Porra, mas... Tem alguns que eu não gostei tanto, mas porque são mais fraquinhos, não bater no meu gosto. O One Pound Gospel, eu não sei se eu gostei. Ele é bom, ele é legal, mas sei lá, o final eu achei meio estranho, meio perturbador. Porque a Freira lê mangá do Yuniasha, você fala... Sei lá, viu? Mas tem uns aqui também que eu não curti muito. O Attention Please, eu fiquei mais traumatizado por causa da legenda que eu peguei, cara. Apesar da história também ser meio bobinha, vou dizer a verdade. Mas um que eu não gostei mesmo, que eu já falei, o dragão vai ficar bravo comigo, cara, porque é o Densho Tokou. Realmente. O que eu não gostei é por causa do protagonista. Eu achei ele muito chorão. Muito chorão, né? Extremamente mesmo... chorão. Porra. Mesmo caso que eu não gostei. Bundão é diferente. Cara. Bundão e chorão. Obrigado. Mas a história é legal, né? Dizem que é baseado numa história real que aconteceu no 4chan, lá que eles falam, né? Eu não sei, mas... O Densho Tokou, no meu caso, eu só não gostei dele. Eu não cheguei a odiar que nem o Byakuyako, mas... Ah, sim. Não, porque eu gosto da música, por exemplo, do Densho Tokou. É legal. Todos os outros caras lá dos fóruns lá da internet. Achei da hora. Eu gostei da atriz também. É que eu acho que o Densho Tokou, ele ficaria melhor se fosse dois episódios só, sabe? Bem assim, irrita, né? Irrita profundamente. Tem muita enrolação, viu? Puxa vida. Aliás, só um comentário no... Na frase de abertura do Juba, ele falou que gostava de cantar música de dorama no karaokê. Eu cantava muito a música do Proposal da Isakusin, que é o meu favorito. Mas as músicas de Proposal são muito boas. Você não pode dizer que eu canto a música do Attention Please porque é da Pretty Woman, sabe? Aquela lá. Aí você prefere dançar essa, né? Não, eu prefiro o filme mesmo, o original, que tem essa música aí. O dorama que eu mais odiei, cara... Eu vou ser bem sincera, por exemplo, eu não gostei da versão que fizeram de Oura, tanto que eu nem continuei assistindo, isso que eu comprei os DVDs, assim, tipo, eu achei muito ruim, mas eu acho que é um dorama taiwanês também, que se chama Love Contra, que eu tinha visto o dorama lá com o tal do Mike Hee, com as outras pessoas que eu não lembro, e eu fui ver um outro dorama mais antigo com ele, e cara, que dorama ruim! Que história chata, que menina chata principal, nem lembro mais o que era a história. Eu sei que a menina tinha umas cicatrizes e, cara, não, que chato. Eu sei que eu não gostei do final, não gostei da história, não gostei da menina. Menina mal-humorada da porra, ficava incomodando todo mundo, sabe? Ah, mimizenta. Não, acho que foi esse, em Love Contra, é um dorama taiwanês. Eu acho que no caso de Oran, tem um dorama que é muito bom, que a temática é meio parecida assim, que é o Hanakimi, né? Ah, mas o mangá de Hanakimi já é muito bom e o dorama realmente é muito bom, verdade. Hanakimi é sensacional. Hanakimi teve duas versões. Ah, eu não vi outra versão, só vi a japonesa. A versão 2011... Não, duas versões japonesas. Uma versão 2007 e uma versão 2011. A que eu assisti... Ah, 2007 a que eu assisti. É, a que eu assisti foi com o mesmo ator lá que fez o Rei em Hanayori Dango. É, que é a Mao que faz a... Acho que é a protagonista do Hanakimi. Não. Não. Eu sei que na versão de 2011 é a cantora lá do Ikibi 48 que ela assume o papel. Qual das 48? Eu não vi a... A Maeda... Não, é a Maeda. É a mais famosa lá do Ikibi. Enfim, mas, por exemplo, no caso de Ouran, eu acho que eles adaptaram muito mal o mangá, sabe? Porque a história de Ouran, eu particularmente gosto muito do mangá e do anime. Eu acho que quando eles levaram pro dorama, eles não souberam adaptar. Sim, uma opinião minha, obviamente, né? Eu não curti muito. Ficou caricato, achei que a escolha do protagonista, o ator, falhou na vida. Também. É, tipo, a escolha do elenco ali, tipo, tem metade que acertou, metade que não rolou pra mim. Aliás, o cara que faz o principal de Ouran, se eu não me engano, ele tinha já atuado em Hanakimi. Sim, ele era ele o... de Rider também. Isso. Bom, eu assisti dois doramas péssimos, que eu não consegui chegar até o final, eu tentei. Um é o Cupid no Itazura, que... Ai, que roteiro idiota. Ah, o que você passou aqui no chat? É que o cara tem um problema. Meu que Deus. Toda vez que ele chega na hora H, em vez de sair o que todo mundo imagina, sai uma bolinha de gude de uma cor diferente. Ele meu descobre... Deus. Ele descobre que no médico, na médica, aliás, que ela quer fazer, uma biópsia nele, que ele só tem 6 vezes. Sabe? E tipo, ela vai tentar atacar ele. Tem uma mina aqui no trabalho que ela abre as pernas e vem de abana. Tipo, ele fica todo excitado, mas ele sabe que não pode fazer nada porque ele só tem mais 6 vezes e vai broxar pra sempre. Horrível, horrível. Um horror. E o outro é o Shimokita Glory Days, que pra mim é a versão pornográfica de Love Hina. Ah, putz, eu vi isso daí, cara, mas tipo. É horrível, horrível. Que é. Que o cara. Na casa acho que tem até uma atriz pornô, não tem? No meio da. Tem. É que o cara vai entrar pra faculdade. Pra ele entrar na faculdade. É tipo igual a história do Love Hina. É, vai ficar numa hospedagem cheia de mulher, né? É, numa cidade cheia de mulher, só que ele faz uma aposta. É uma aposta não, ele faz uma promessa pra namorada. Se ele entrar, ela vai dar pra ele. Então, tipo, que promessa é essa? Exato. Ok, né? Meu Deus. E é muito, puta, muita, sei lá. As minas bebem de sexta-feira e andam peladas pela casa, tipo... Pela parte dessa parte, ok, mas a história é uma bosta, não dá pra assistir. Segue os clichês, tem uma enfermeira peituda na casa, não dá. A atriz pornô? É um Love Hina bem mal adaptado, né? Ficou mesmo. Eu vi também, mas eu também não consegui até o fim, não, cara. Eu achei muito... Não, porque o pessoal fala assim, nossa, com um trama desse dá pra assistir o caramba. Não dá. É muita sacanagem gratuita também, né, cara? Não tem roteiro. É, tem um dos créditos, eu acho que é no segundo episódio que acaba. Aí tá duas personagens, uma é a enfermeira peituda. E, tipo, uma fica batendo no peito, né, nos peitos dela, tipo, oi, o que você está fazendo isso, sabe? Pra mostrar que balançam. Eu falei, não. Não, realmente é meio, eu sei lá, eu vi também, eu não gostei não, cara. A temática não ficou legal. É aquela coisa, otakus, vocês me dão medo, viu? Por isso que eu não gosto de otaku. Ah, é. Uhum. Mas pera, essa no Cupid no Itazura, o cara ejacula uma bola de gude. Pedra no rim pra esse cara não é nada, eu tô vendo. Então, se pedra no rim já dói pra caralho, imagina. Cara, bola não, de imagina o câncer de próstata. Caraca. Que esse cara vai ter. Rapaz do céu, o urologista deve ficar feliz com a visita dele ali. Fatura um monte. O pior, né, cara? Ele tem um timer no pirulito, né, cara? Bateu 7 já era. Já mano. Era. Eu acho que vai sair um pedaço, na verdade. Pai do céu. Cara, ficar descobrir que mais duas, mais três, sei lá, você vai ficar broxa pro resto da vida, não, né? Não, é legal. Não. É meio. Aí depois zero o contador e renova. Mais 7. Vamos pro próximo tópico, por favor. Não, calma aí, o dragão não falou dele ainda. Ainda não falei. Ah, então tá. O que o que eu falei aqui, o que eu selecionei aqui, com o que eu mais odiei, é o... Não sei se eu vou nem conseguir pronunciar, cara. É o Jinwoo no Kyoshitsu. Não conheço. Ele é terrível, cara. Não conheça, né? Não conheça. Não conheço. Não, porque ele é terrível, cara. Ele é a história de uma menina meio alegre, sabe? Que a professora nova dela é praticamente o Hitler de saias, tá ligado? Ela começa a disciplinar a sala, ela começa a fazer muitas ações, cara, que isolam essa menina, cara, e faz, tipo assim, até os amigos dela ficarem fazendo meio que jogo duplo e ficar traindo ela, cara. Nossa, é tipo um bullying da professora. É, ela estimula um bullying contra essa menina, cara. E, cara, fica muito pesado, cara. Gratuito, assim? Velho. Ela chegou, não gostei de você. Caraca. Putz, é muito pesado, cara. Eu ficava tenso assistindo isso daí. Tanto que eu nem consegui... Só tem 10 episódios e não consegui chegar na metade, cara. Caraca. Deve ser... Tem 8 episódios, perdão. Deve ser o mesmo problema que eu tive com Life também, com o bullying... pesado, não consegui avançar também não. Ele tá aqui um dia pra terminar, mas nunca, não sei se eu vou conseguir isso, cara. É muito extremo isso daí, muito do nada, assim. Tipo, pode ter uma explicação nos últimos episódios, mas eu não assisti ainda. Não sei, eu fui procurar uma foto, tem uma menina segurando uma faca, sei lá, algo assim, com uma cara tensa. Caraca, ó, a gente tá vendo o final aí já. Acho que a professora morreu, hein, cara. Porra, velho, a abertura desse negócio é tipo assim, a escola com uma grade de prisão, tá ligado? E todo em vermelho, cara. Caraca. Então era meio tenso o negócio. Entendo, velho. Até desencoraja um pouco você chegar mais longe, né? Eu acho o peso do drama em si. Certo que o Angel é bizarro, cara, que era a professora, tipo assim, sei lá, pra não ser odiada pelo mundo inteiro, ela tipo assim, ela tira a roupa de Severa, assim, nos bastidores e começa a dançar hip hop. Muito, cara, é sinistro isso daí, cara, não aguentei, não. Mas acho que só pra fazer um comentário, qual foi a coisa mais bizarra que vocês já assistiram? Cara, eu fico feliz por ter visto poucos doramas, assim, mas depois de Arakawa, pra mim tá bom, qualquer coisa é normal. Caraca, você viu o dorama de Arakawa? Eu vi. Eu não vi esse dorama, cara. Ah, igual anime, igual mangá, cara. Ah, então... Maluquice total. Eu acho que eu não tenho mais bizarro do que os que eu falei. Eu já cheguei. Cara, eu tenho um aqui que é o Ikemen Mendol, cara. Eu acho ele muito bizarro, cara. Ah, dos garotos que viram cantor. É esse aí mesmo, cara. O Persona, cara. Ai, cara, esse é bizarro também. Aliás, dorama, em grande maioria, os doramas são bizarros. Tem muitas histórias malucas. Não. Eu acho bizarro, assim, de bizarrice mesmo. Eu não lembro, não. Eu não tô lembrado, pelo menos. Eu também acho que não. Eu acho que eu sempre fui pro lado mais normal. Já, tirando esse essa adaptação maluca de Love Hina porca, que realmente é uma bizarrice, de resto eu acho. Não, mas eu tenho certeza que mó galera vai querer baixar o Cupid no Itazura. Tenho certeza. Ai, ai. Essa galera, conhecendo. Otaku. Link no post, né, cara? Otaku, não, vocês não dão medo. Sem link no post. Procurem por sua própria conta e risco. Nós não incentivamos isso. As pessoas ficarem broxas, né? Eu concordo, você não deve incentivar uma coisa dessas. Mas eu acho que o mais bizarro, assim, não bizarro de ruim, mas ficou bizarro de bom que eu assisti mesmo, foi o My Boss My Hero. A corrida pelo Pudim Agnes é sensacional. Ah, de fato. É a melhor cena da história do cinema, né? E tem, aliás, tem outro dorama também com mais um integrante do Tokyo, que é o Yasuko Token, que é com o baterista do Tokyo, eu esqueci o nome dele também. E que é muito bom, cara. E também é bizarro, porque ele é um ex-gangster, né? Um ex-líder de gangue de moto. E hoje ele é um mangaká de mangá shoujo. Eu não sei porquê, mas Yasuko Token me lembra muito School Rumble. Não, sim, lembra, totalmente. O Kenji é o Harima lá, cara, praticamente. Apesar que é bizarro, o cara líder de uma gangue de motos e virou mangaká de shoujo. E não é uma. E qualquer gangue, né? A gangue mais das mais fodonas. Rapaz do céu. É. Coisa. Que ele desiste de ser o líder da gangue pra cuidar da irmã mais nova depois que os pais deles morrem em um acidente, né? Daí ele começa a cuidar da menina, só que ele transforma no. Tipo, desde criança, só que no. Quando a menina cresce, já tipo é uma adolescente, o cara faz um inferno na vida dela, porque. Ela não pode arrumar namorado, que ele começa a perseguir o namorado dela e tal. Não, ela tem horário pra voltar pra casa, tipo, e é muito bizarro. Ele é muito, tipo, é um irmão super protetor. E outra, tem dois seguidores fiéis da gangue dele, tipo, vira mangaka junto com ele e meio que viram, sei lá, empregadas também e tudo mais. É muito engraçado. Ah, você tá falando do cara que é mangaká, né, era motoqueiro, virou mangaká pra proteger, né, cara, é muito bom. Eu acho engraçado que, tipo assim, ele não é uma dona de casa, né, a sutileza dele, tipo, ele vai colocar um celular pra ela, tipo, o nome que ele coloca atrás do celular é gigantesco, né, sim. Tipo, sutileza zero pra ele. Não, e daí mostra que quando ela era criança, ela gostava disso, mas depois que ela começou a ficar velha, ela começou a ficar com vergonha. Né? Não, e ela tá doida pra ficar com o cara da floricultura lá, né? Que é parente lá da mina que é do grupo que era rival, né? Nossa, cara, toda vez que gera quebra-pau, puta que pariu. Só que a mina é apaixonada por ele, só que não, né? Tipo, ela não pode, tipo, não pode deixar só não pode deixar ela nervosa, né? Que ela fica um absurdo de ego, né? Porque é um em cima do outro, né? Não, mas o mais sensacional de tudo, e entra no caso nas bizarrices, são as caretas dele, cara. As caretas do Kenji são muito engraçadas. Cara. Puta, eu rio demais com as caretas. Bom, galera, a gente já falou bastante do dorama hoje, mas esse é um assunto que dá muito papo ainda. Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Quem sabe a gente não lance mais cast de dorama aí pela frente. Vamos ver. Antes da gente fechar esse cast, né, agradecer, né, a participação aqui do Juba e do Dragão Dourado, né, e façam seu jabás. Cara, então valeu o convite. Primeira vez aqui participando do podcast de vocês. Eu sou o Juba, do G-Wave, o podcast de cultura pop nerd japonesa. Lá a gente já falou de doramas algumas vezes, mas, cara, dorama é uma discussão eterna, porque sempre tem série nova, sempre tem produção nova. Então, cara, fico realmente feliz quando a gente fala desse tipo de assunto. E você esqueceu de dizer Sessão da Tarde, né, Juba? Ah, cara, Sessão da Tarde, games... Nossa, cara, se for falar todos os gêneros do G-Wave, eu tô ferrado. Coitado do editor, né? Vou fazer isso. Não, vamos ficar por aqui. Só porque o Panda que edita esse cast, tá? Pô. Ah, então eu vou falar. Não. Bom, é que foi um convite muito, muito legal, eu fiquei muito contente, assim, quando o pessoal aqui, que eu sempre gostei de vocês. E, cara, é muito bom bater um papo sobre doramas aqui, e quem quiser ouvir as minhas maluquices, não achou minhas piadas tão ruins assim, né? Vai lá ouvir o OmegaCast, cara, tá no omegastation.com.br, cara. A gente tem alguns programinhos que falam das coisas mais diversas do universo, né? A gente vai de racismo a papos aleatórios sobre Tokusatsu e Oscar em uma semana, sem semana não. É uma salada de conteúdo. Então acho que é isso, galera. Agradecer aqui nossos convidados ilustres. E foi muito legal gravar esse podcast, né? Então acho que a gente fica por aqui com mais um Projeto X Podcast. Quem gostou, curta nossa fanpage no Facebook, siga a gente no Twitter. E acho que é isso. Fiquem com a caixa de entrada agora. Falou, galera. Tchau, tchau. Falou. Tchau, gente. Caixa Começando mais um Caixa de Entrada, pessoal! Aê! Aê, hoje está aqui eu, minha pessoa, Mugiwara, meu amigo Seiji. Pois é, e né? E várias coisinhas aqui para falar aqui na Caixa de Entrada. Muitos e-mails. Sim, mas antes um recado, né? Pra quem acompanha a gente pelo iTunes, né, e não sabe como acessar a gente, qual é o nosso site, Mugi? Site, você pode encontrar o Projeto X pelo www.projetoxpodcast.com.br. E o e-mail? contato@projetoxpodcast.com.br. E quem quiser acessar a gente pelo Twitter é @projetoxpodcast. E o Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. E também, lembrando aqui, de falar um pouco dos nossos parceiros. Oh, yeah. Né? Parceiros como o Legcash, a Anybody, Coffee Unlocked, o Level 1 Podcast, o Tecnologia Cash, o Omega Cast, Mini Clouds e o Dollars Cast. Que eu participei de um cast atualmente lá no Dollars Cast, né? Oh, yeah. O podcast número 50 sobre One Piece. O que mais seria, né? O que mais seria? Ah, meu Deus. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Então aqui, Sage, vamos agilizar aqui que tem muito e-mail, meu Deus. Ah, meu Deus. Começando, acho que pelo e-mail da Marina Pantoja. Ela só conseguiu escrever uma coisa, eu acho, porque ela tava numa febre por querer isso, então ela só conseguiu escrever. É dorama! Exclamações! Tem que ser! Exclamações! Por favor! Exclamações! Mas sim, Marina, você ouviu o cast? É um cast de dorama! Aê! Que beleza! Eu acho que ela tava esperando esse cast desde que a gente anunciou que teria um cast de dorama, viu? Só ela acertou, né? É, foi ela a única que chutou também, né? É, os pontinhos vão pra você, Marina. 15 pontos, olha, louco. É, e... Tá ótimo. E ela tava querendo, né? Ela tava querendo. Oh, é uma maravilha. Bem, próximo e-mail, né? E-mail do senhor Vinícius. Fala, gurizada do Projeto X. Já faz um tempo que não mando e-mails, mas depois de ver o tema do último podcast, não pude me negar a fazer isso. Rainbow é um dos melhores animes que já vi, com certeza. Acho que vocês falaram muito bem sobre ele, então não vale a pena me demorar comentando, mas preciso dizer que o Sakuragi é um dos personagens mais fodas que existe. Gostei da comparação de alguns personagens com os de Kaiji. Zawa! Ah! Zawa! Muito bom! Ô, Mugi, você não participou desse cast, Mugi? Pô! Ah, mas eu editei ele como se tivesse participado, queria estar nesse cast. Quem mandou você trabalhar no sábado de manhã? Ah, eu queria estar nesse cast, mas o pessoal gravou ele muito bem. Eu acho que se eu tivesse gravado esse cast, eu ia encher de piadinhas desnecessárias, como eu sempre faço, então... Ah, meu Deus. Rainbow é um negócio sério, então... Às vezes eu penso que deve ter sido até bom eu não ter gravado, mas eu queria ter gravado. Ah, é, mas continuando no e-mail do Vinícius, né? Então vou aproveitar e recomendar que façam um cast sobre Monsters, é um seinen pouco famoso até, mas muito bom. Espero que haja uma oportunidade para que vocês o abordem. Monster é Duca, cara, você consegue falar isso, é Duca. Esse daí tem um mangá sendo publicado no Brasil. Sim, eu acompanho. E Naoki Urasawa, cara, o cara é bom, viu? Porra, tem que respeitar ele. Bom, mas continuando. Seguindo o embalo, poderiam fazer um cast sobre Berserk também. Quem sabe? Olha, Berserk, hein? A responsabilidade é grande, hein? Caramba. É, isso que eu tava pensando. Acho que até daria pra fazer, mas porra, galera tem que ser altamente responsável nesse cast. Tem uma fanbase bem grande desse mangá, tem. Eu sei. Bom, pra terminar, continue assim os últimos casts. Também foram muito bons. Embora eu não tenha ouvido o de Clamp, por falta de tempo. O escute, é bom. Observação, Mugi, One Piece uma merda. Ô, louco. Leia o que ele colocou depois, por favor, eu faço questão. Abre parênteses. Na verdade, eu gosto de One Piece bastante. Mas ouvir vocês tanto me faz sentir vontade de trollar o Mugi também. Fecha parênteses. Que beleza. Concordo com o que ele disse. One Piece uma merda. Mas tudo bem. Ô, louco. Não é. Ele gosta. Tá colocado. Mas o próximo e-mail do Matheus Murasaki já chega falando: olá, pessoal do PXP. E ele repete aqui o que eu acabei de falar, que o nome dele é Matheus de Carvalho, AK Tryonaut. Como ele sempre se apresenta aqui nos e-mails pra gente. E ele escreve: interessante comentário sobre Rainbow. Ah, é legal esse e-mail, é que ele sempre escreve Rainbow, né? Como Rainbow. Linha lá japonês mesmo, né? Seria o quê? A forma como os japoneses falam Rainbow? É, exatamente. Rainbow. Rainbow. Tá bom. É. Peraí. Então, continuando aqui, ele escreve que até hoje não entendo como ele se perdeu no mar de animações, sendo tão diferente e fora do padrão. Para ele é o top 4 de 2010, na opinião dele também perdendo apenas para Shiki, Katana Gatari e Tatami Galaxy. Cara, na boa, eu não assisti Tatami Galaxy. Eu vi o Shiki. Ele agora. Pô, eu vi o Shiki. Shiki eu assisti, Katana Gatari eu tenho baixado aqui, ainda não assisti. Ele escreve, comentando mais sobre o anime, eu acho ele bom. A primeira metade até o episódio 15 é excelente, com cenas fortes e mostrando uma certa realidade do Japão daquela época. A interação dos personagens é ótima e, na minha opinião, ela é a próxima da perfeição. Caramba, hein? A segunda metade também é boa, mas acho ela muito vaga. São todos pequenos arcos mostrando os personagens. Mas, pelo fato do anime ter apenas 26 episódios, nem todos ficam desenvolvidos o suficiente. É como se esses arcos estivessem preparando os personagens para algo, mas ele não termina de preparar e nem inicia o algo. Pretendo ler o mangá quando os escalators terminarem. Tenho certeza de que Rainbow é uma obra muito maior do que o anime de passou. Cara, porra, ele tá com altas expectativas mesmo, hein? Porra, com o mangá. Olha, eu não li o mangá também, mas o... nossos amigos de gravação aí, o pessoal que leu, falou que fica legal. Tem um pessoal aqui, amigo nosso, que, tipo, colocou muita expectativa pra gente do mangá. Mas eu, na minha concepção, acho o Rainbow, o anime, também muito bom, excelente. E eu acho que aquela parte ali, ao menos, serve pra você entender algumas coisas do que acontece pro futuro dos personagens. Embora ele não tenha iniciado algo, né, ou terminado algo, eu acho que foi muito boa aquela parte, sim, cara. Pô, que da hora. Ele prossegue aqui o Trionaut, colocando aqui. E dando uma recomendação, Greenblood, um mangá recente do mesmo autor de Rainbow, então já sabem. Ô, oh, caramba. Bem, pessoas, até mais. Observação, quando teremos o cast do glorioso Kaiji, o maior feito da animação japonesa da última década. Olha, amigo, eu afirmo, ó, com as pessoas aqui dentro da Stap, já dá pra fazer um cast de Kaiji. É o que eu falei. Nossa, eu queria muito fazer esse cast de Kaiji, velho. Quando ele vai sair, e se sair, eu não sei. Ó, possibilidade, com certeza. Possibilidade de fazer praticamente fato que um dia, não sabemos quando, se vai ser o cast 200 ou 300. A gente vai fazer esse cast. Sei lá, eu vejo o Kaiji, o gráfico é tão estranho, cara. Porra, ah, mas... meu, mas é pra ser assim, cara. É, eu sei, mas me falam que a história é tão foda que vale a pena, então. E o próximo e-mail é do Sanders. Salve, salve, velha guarda PXP. Faz um certo tempo que não ouço os podcasts de vocês, mas quando vi que lançaram de Rainbow, não resisti. Peraí. Hã? Pessoal, tô voltando por causa de Rainbow. Cara, porque Rainbow é uma história tão marcante assim, cara. Porra, que... A gente vai fazer cast de Rainbow toda semana. Eu acho que vale a pena. Só voltar. Não, acho que vale a pena pegar alguma coisa de super impacto, né? É. Pô. Bom, mas continuando o e-mail do Sanders. Podcast impecável com um ótimo bate-papo de um anime, que pra mim é um dos melhores lançamentos da última década. Ô, Sanders, o Trionaut tem que se decidir. Qual que é o melhor da última década? É Kaiju ou é o Rainbow, pô? Então, o Trionaut colocou o Kaiju como o maior feito de animação. É... Rainbow é total. Olha a briga. Olha a briga boa, viu? Bom, mas continuando. Não posso deixar de elogiar a edição que vocês evoluíram muito desde o último que eu ouvi. Aí, Mugi, ó. Elogio pra você, ó. É. Pô. É, ri muito com o Ghost Turbo cantando. Achei genial o modo de como começou o podcast. É, foi boa, viu? E Mugi, aquela música dá susto em todo mundo, hein, porra. Olha. Cara... Eu fiz maldade nesse cast. Ainda bem que eu sabia como começava a música de Rainbow, porque senão, pô, ia te xingar pra caralho, viu? Eu acho que deve ter um vídeo que deve ter me xingado, falou, que porra é essa? Filho da mãe, maldito, uma coisa assim. Bom, mas fechando, acho, aliás, que vocês poderiam deixar como padrão uma música fake e cortar pro começo real do cast. Ah, não, faz isso, não. A trollagem. Bem, pessoal, é isso aí, continue com o trabalho, eu vou tentar escutar os que não ouvi ainda. Escute, faça download. Faça download do Mortal Kombat de parte 2. Oh, cabeça não tá aqui, mas eu falo por ele. Cabeça agradece. Bem, agora um meio gigantesco do Diogo Rikyu Miyazaki, pra variar, e meio enorme dele. Oh, lá, é tradição aqui, né? Não tem jeito. Tá. Ele começa. Olá, aqui é o Diogo, falando, e como sempre, irei escrever um e-mail gigantesco sobre toda a minha experiência com o Rainbow. É ótimo, Projeto X é experiência, cara. A gente vai colocar a experiência e queremos saber a sua experiência. É, por favor. Dá mais trabalho pro editor, né? Só isso, mas tudo bem, a gente não liga, não. É, meus incríveis e inesquecíveis momentos de um minuto da obra. Sério, eu assisti apenas uma única cena do anime, que foi quando eles estão na cela e um deles tem um cigarro. E compartilha com todos esse cigarro. Quem assistiu pelo menos um episódio do anime foi meu irmão. Eu apenas passei no momento dessa cena para ver o que ele estava assistindo. Engraçado, e quase a mesma coisa aconteceu com o Steins Gate. Só que como meu irmão acompanhou o lançamento dele do começo ao fim, então eu tive mais cenas isoladas que assisti por curiosidade. O mais engraçado nisso tudo é que só fui assistir de fato quando nessas cenas isoladas eu vejo uma que um dos personagens do anime, vocês sabem quem, daí eu fiquei tipo, mas peraí, esse anime não era Moe? Ai, ai, ai, ai. Rainbow Moe. Oh, God. Meu Deus. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai. Peraí, deixa que me recompor. Calma. Depois disso, resolvi acompanhar o anime. E tipo, foi da metade para o final e só depois de 6 meses... eu fui ver o anime completo do jeito certo. Puta que pariu, que cagada você fez, velho. Bizarro, né? Parando pra pensar, eu realmente fiz uma viagem no tempo com aquele anime. Pois eu comecei em um ponto da história que pode ser considerada o futuro para aqueles que estão nos primeiros episódios, para só depois, no futuro, tipo 6 meses, eu voltar para o passado, ou seja, o começo do anime. Tenso. Tenso. Meu Deus, meu Deus. O pior é que eu tenho uma lista de animes que fiz a mesma coisa. Gossip, Gossip, velho. Na boa, Gossip é ótimo. Você não pode assistir Gossip de qualquer jeito. Que eu nem assisti até o final. Que? Pera, calma. Não. Você não assistiu o final de Gossip, velho. Ah, eu vi o final de Gossip, velho. Eu gostei, cara. Eu gostei. Foi legal, velho. Foi legal. Chique, que até agora não sei de nada do começo. Angel Beats, no qual só sei da história a partir do flashback do Otanashi. Korewa Zombie Desuka, também a mesma história. E Denpa Onato Senshu Otoko. Acho que o único anime que assisti certo nessa época foi Tiger Bunny. Oh. Graças a Deus, velho. Que assisti com meu irmão. E foi por causa de TIB e de muitos animes que meu irmão assistia, eu vi alguns episódios. Depois eu tinha que esperar meu irmão de assistir eles pra depois assistir Tiger Bunny. Tinha até lei que nenhum dos dois podia assistir antecipado do outro. Caraca. Caraca. Ah. Oh, recomendo. Pra começo de conversa, é o seguinte. Vocês têm que escutar o Projeto X juntos agora. Vocês não podem escutar o Projeto X um antes do outro. Pronto, que coisa. E Tiger Bunny é bom, viu? Pô, Tiger Bunny é ótimo. Pô, tá vindo mangá no Brasil, que, cara. Eu acho foda. Que, é, assim, se eu quisesse colecionar figuras de outro anime sem ser One Piece, eu acho que seria Tiger Bunny. Porque as figuras de Tiger Bunny são muito fodas, velho. Cara, eu sei que eu via Tiger Bunny e ficava com vontade de tomar Pepsi, viu? Não sei por quê. Oh, óbvio. Por que será, óbvio, né? E aí, outra coisa também que eu adoro de Tiger Bunny. Ah. Ele é patrocinado pela Pepsi. Que outro anime é patrocinado pela Pepsi? Que maravilha. One Piece! Ah, caraca. Só que o One Piece não tem um patrocínio taxado na cara da Pepsi, né? Mas enfim. Ah, é. Só pra então continuar aqui a maratona do e-mail do Diogo. Bem, eu ainda não sei o que deu em mim para escrever este e-mail, no qual não tem nada a ver sobre o assunto, mas como não assisti a ele, achei interessante colocar a minha única experiência com ele, no qual leva ao que vocês acabaram de ler. Bom, gostei da participação do Ghost Turbo, e Rainbow já estava na minha lista enorme de coisas para ver antes, mesmo... Pera, eu tenho que falar aqui. Antes mesmo deste cast. Ele escreveu Ghost Turbo como Gol Turbo. Ah, mas isso é passível de erro, não tem problema. Ah, mas enfim, ficou engraçado. Gol Turbo. Ah, é. Bom, continuando. É, já que muitas pessoas tinham elogiado, né? Bom, com certeza é o anime que ele tá falando. resolvi dar uma chance. Mas tá difícil, ainda não terminei os animes que peguei da temporada de fim de ano. Tô atrasado com Shihaya Furo e tô pegando... Blasfêmia! Pô, não fique atrasado não, continua acompanhando, pô. Ai, ai. E tô pegando alguns filmes do Miyazaki e tô jogando muito Final Fantasy. Então quem sabe no futuro distante. Ou filmes do Miyazaki, viu? Porra. Vale a Qual pena. Final Fantasy? Ah, ele não falou. Se não for o 7, é uma explicação incoerente. É uma explicação incoerente você estar jogando algum Final Fantasy e não assistindo Shihaya Furo, se não for o 7. Meu Deus. Ó, não liga não, ô Diogo. O Mugi tá no seu ataque de fanboyzismo agora. Se não é One Piece, é com Final Fantasy 7. Bom. E Shihaya ao mesmo tempo. E Shihaya ao mesmo tempo. Ai, meu Deus do céu. Você não falou de Rainbow, né? Mas tudo bem, vai. Bom, pra fechar, ele vai falar um pouquinho da dica que ele mandou, né? Bom, sobre a sugestão. Bom, primeiro vamos desenvolvê-la para depois concluí-la. As dicas que ele deu eram Dullahan, Tigre e Deusa. Bom, a primeira dica, Dullahan, ela lembra Durará. Isso está completamente certo. Mas por que Dullahan lembra Durará e as outras não? Porque Durará não é a resposta. É outra dica. No qual deve-se fazer o mesmo com as outras dicas e ver quais outras obras elas levam. Então pega-se Tigre, lembra... Toradora. Eu ia lembrar de Tiger Bunny. Pode ser também, mas eu acho que não é a resposta final que ele vai dar, no né? No caso, ele quis fazer o Tigre com Toradora. É isso. Até porque é bem evidente, Tigre em Toradora. Ah, lembra da Tiger. E Deusa lembra de um anime muito conhecido, que é a Suzumiya Haruhi. Que é um anime que eu odeio, vou falar a verdade, mas... Bom, continuando. Mas o que esses três animes têm em comum? Praticamente nada. Eles são muito distintos, mas tem um ponto em comum. Eles são light novels, e aí tá a resposta. Aí, um cast de light novels. Eu acho que a Adri aprova isso aqui. É, provavelmente. Olha. Bom, eu acho que pirei muito nessa dica, mas eu acho que pelo menos é melhor que Working Rei da Guerra, viu, Mugi? Vai que vai ser. Tudo converge ao Working, o Rei da Guerra. Ai, meu Deus do céu. Mas pira de verdade vai ser as próximas dicas, que serão X, quadrado e limite. Bom, um abraço a todos e fui. Cara, eu só pensei numa resposta de cara, na verdade, quando ele falou de limite. Ainda mais, é matemática. Porra, eu vou explicar, cara, porque pra quem estudou área de exatas na faculdade, mais precisamente engenharia, porra, vai falar de limite? Vai falar de cálculo 1. E eu, se não me engano, o Diogo Riquinho, ele faz engenharia, eu acho. Ou ele falou de engenharia uma vez num e-mail ali. Enfim, e quadrado também tá... Quadrado lembra geometria, né? Matemática. Geometria e X é uma incógnita. X é uma variável. Faz bem sentido, faz bastante sentido. É. Provavelmente, se tiver esse podcast, com certeza o Cabeça vai estar nele. Ah, ele adora matemática. O cara de direito adora matemática. É. Obrigatório estar nesse cast. A gente obriga ele a estar nesse cast. Ele finaliza com PS. Escrevi esse e-mail, se não me engano, no sábado. Só que esqueci de enviá-lo, então desculpa o atraso. Acabei de lembrar disso agora há pouco. Bem, no problem. Bom, deu tempo, né? Não tem problema. Deu tempo. Bem, Seiji, agora vamos para a leitura de comentários, então começando mais um Comentando os Comentários. Ah, mas isso é rápida, vamos lá. Tem um comentário do Kazu. Acabei de assistir o primeiro episódio de Rainbow e achei excelente. Nunca tinha ouvido falar deste anime. História forte, animação ótima. Bem a cara da Madhouse. Pois é, totalmente. Nunca tinha ouvido falar de Rainbow. agora eu tô falando Rainbow. Rainbow, meu Deus. Que nem o Matheus. É, que coisa. Mas, ó, assim... O que a gente fala aqui é coisa que a gente gosta, mesmo. De fato. Então a gente tá recomendando do coração, do fundo das almas. Se a gente tá recomendando do coração, do fundo das almas, se você gosta da nossa opinião, vai ver. Oiê. Próximo comentário aqui do Richard, já comentando com um ótimo cast, galera. Rainbow. Puta de Rainbow! Rainbow é um dos meus animes favoritos, então... Rainbow é um dos meus animes favoritos e tão pouco lembrado. É isso, abraços. Realmente, Rainbow é um anime muito pouco lembrado, cara. Isso é triste. Que coisa, hein? É. E pra fechar, o comentário da Marina Costa Pantoja. Ah, e sobre as dicas, vocês erraram. A resposta era Air TV. Porra, era Air. Meu Deus, eu adoro Air. Caramba, viu? É, só pra lembrar as dicas, né, que ela tinha dado, que ela mandou. Era Céu, Boneco, E pena. E pena. Isso. Então, para explicar, pena, Quando a Missus aparece, vem uma pena. Quando o boneco desaparece, aparece uma pena. E tem a história da Kana, que era um ser alado, que quando morre, vira um monte de pena. E ainda tem o Corvo Preto, que chama Sora Cell, que é de pena. Meu Deus. Meu Deus. Boneco era o boneco do Yuki. Isso. E Cell, a Missus sonhava com o Cell e tem o Corvo Sora e outras coisas. Nada a ver com Kingdom Hearts. Sei lá. Mas quando você fala Cell e pena, na minha cabeça é Kingdom Hearts. Né? Cara, mas eu adoro Air, porra. Por que eu não pensei nisso? O pessoal adora Clannad, eu adoro Air, porra. Bem, pessoal, para finalizar aqui, a gente deixa aqui a dica do último cast, né? Vocês escutaram, foi Coreia, Fuji 28. É. Só a Marina Pantoja, entendeu? É, só pra explicar mas, então, né? Explicando aqui. Primeiro, Sage, Coreia e Fuji. Coreia é um dos países que também produzem muito dorama. Junto com o Japão, lógico, né? Então, Japão, Coreia... Você fala, pensa nesses dois produtores de dorama, cara, de coisas de qualidade, viu? Fuji tem os doramas que passam na Fuji TV. Fuji TV é um dos canais japoneses que mais produz dorama. Ele é TBS. Agora, 28. Pensa bem. Pensa bem no Projeto X 28. Cara, vocês não vão acreditar quem pensou nessa dica, viu? Puxa vida. Eu! Acredite, uma dica boa. Ai, meu Deus. Projeto X 28, novelas. Pois é, o dorama é uma espécie de novela, né? Óbvio. Olha só. É isso, essas foram as dicas do último cast, que resultou no cast que estamos falando agora, a cast de doramas. Então, a gente vai deixar aqui, finalizando esse podcast, a dica do próximo podcast. Que é... Dica muito controversa, mas vamos lá. É Anedota, Jigsaw e 1988. Oh, yeah. E o chute tem que ser certeiro, viu? Ó, já vou falar que nesse podcast tem um infiltrado muito chato. Quem será, né? Quem será? Chegou do nada na gravação falando, posso gravar? Ah, é. Não, ele não chegou, posso gravar. Ele já falou, tô gravando, pronto. Tô gravando, posso gravar? Posso continuar? Ah, cara, Deus. Muito nonsense, velho. Aham, quem será? Do nada fazer isso. É, isso não se faz. É, quem será esse mug que invadiu, né? A não gravação. Não sei quem foi. Então, bem, pessoal, é isso daí. Falou, até semana que vem. Falou, galera. Uma frase. Porra! Aliás, eu também não. Boa pergunta. Vai, porra! Peraí. Porra, o Mugis! Eu de fato não pensei mesmo, eu tinha muito pra falar. Ó, uma buzina aí. Foi uma buzina. Tá bom, isso cara. Vai... Me zoar estilo chacrinha, tá bom, vai. Mas assim, a gente falou um pouquinho de algumas emissoras, mais ou menos dando uma ideia de o que é dorama, mas dorama, apesar de ter essa cultura muito forte no Japão... Espera só um pouquinho. É, passou uma moto agora aqui. Tá foda aqui. Véi, fala isso não, tô dando fome, cara. Azar o seu, quem mandou no jantar? Eu jantei antes da gravação. Cara, eu vou ter que fazer janta, né? Acho que agora a moto já vai embora, peraí. Acho que agora foi. O que eu tava falando? Sei lá. Você tava falando do Japão, mas provavelmente você ia puxar pros outros países. Isso, é verdade. Putz, o problema é lembrar o que foi a última coisa que eu falei, né? Ah, começa do... Eu vou falar de novo. Bom. O dorama, de modo geral, principalmente esses doramas mais jovens, assim, né? Maldito, mas... Isso vai pros erros. Vai. Cara, que filho da puta. Vai, fala, aproveita que ele não tá passando agora. Eu esqueci. Tem a não dá a caixinha da pizza. Ah, então. Acho que é, por exemplo, a... Saca? sacanagem, né? Moto. Posso ir ali agora tirar uma bomba no cara? À vontade. Vai, vai, aproveita agora. Só se for duas, hein? Bom, o meu caso... Eu já... Pode falar. Não, tá, beleza. É, todos meu... muito corteses, né? Velho, tá um jogo de comadre aqui, viu? Rapaz. Somos todos pessoas educadas. Somos pessoas finas, elegantes, né? Aham, uh-huh. Tá bom. Então, eu não sou muito fino, não, cara. Eu sou muito gordo, né, cara? São pessoas que editam, cara. Por isso que a educação existe, cara. Exato. O Panda que vai editar, então exato. Tem que se vira agora. O Dragão tem... Fala o seu aí. Alô? Dragão? Ele tá aí, hein? Dormiu. O Dragão. Ixi. Alô? Alô? Ele colocou o emoticon quando o Michael Jackson, foi esse? Foi. Mas faz tempinho já, faz 5 minutos. Eita. Então foi cagar. Pelo menos ele não tá levando um notebook. Ó, deu um barulhinho no dele. Alô? Alô? Ah, agora sim. Ah, tá, meu microfone sentimental. Que bonito. Ah. Emo. Ah, ele parou do nada, assim, cara. Tinha que mexer no cabo pra mexer. Você sabe que esse comentário sobre você ter ido cagar vai pros erros, né? Ah, imagina, cara. Cara, eu não digo nada. Tem... Então ele vai cagar, você fala bosta. Tem mesmo, gente né? Do staff que já fez pior, então... Já fez pior. É. Foi de fato. É. Ele foi de fato, levou o microfone e fez o microfone no passo. Todo mundo ouvindo. Ah, pera um minutinho. Na verdade, escutou a descarga, mas enfim. Ah, é. Eu não sei quem Mug foi. É. Pra isso que merece a vinheta porra, Mug.